Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Consulte as medidas dos pneus participantes e o regulamento completo em pirelli.com.br. Pedestre, use sua faixa. Tudo sábado para domingo às 2 da manhã no Clubtronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem acredita ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira com ele. As cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97, a partir de agora, em nome de Esser, construindo com valor, de BB Financeira, pensando em trocar de carro, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BB Financeira, com a BB você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, né? Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. E aí? Boa tarde, Domênico Gato. Tudo bem? É, bicho. Que coisa, né, velho? Que coisa, hein? É, bicho. Hein, Motelho? Eita, Inter, hein? Ah, que vergonha. Remata logo. O Tigre. Ah, o Vieira hoje tá dando pirueta. É verdade. Ai, toma tigreza o Vieira. Sabe, tipo, o Vieira falou assim que é um prato de Inter para um tigre. Dois pratos de Inter para dois tigres e três para três tigres. Bem, mas, peraí, não precisava ser nenhum vidente, velho, pra prever o que aconteceria ontem. Mas não daquele jeito, gente, mano. Acho que exagerou, hein, cara. O time do Tigres, Domênico Gato, é melhor do que o do Inter. O Inter, é melhor. Talvez você não conheça os jogadores que atuam lá no Tigres, mas que são melhores. Muito melhor. Não é que é melhor, é muito melhor. Eu acho que ele se tornou muito melhor com as três contratações. O Inter, o Tigres, Domênico, os caras depositaram um caminhão de dinheiro pra reformar o time, tá certo? Pra trazer jogadores, inclusive o Gignac lá, que é melhor do que qualquer um e mais decisivo do que qualquer um que tá no Inter. Falou tudo mesmo. Melhor mesmo. O Inter, ele teve uma grande chance aí de poder ampliar o placar contra 2-0 ali, não fez, deixou o Tigres fazer um gol. Levou uma vantagem pro México, uma vantagem muito pequena, velho. Ainda mais o Tigres tendo marcado um gol fora de casa, jogando sob aquele calor escaldante do México, querendo ou não, Porto, quando começou o jogo... 30 graus à noite. Tava com 30 graus, velho. Tava com 30 graus à noite. E o River vai passar por maus bocados, porque a previsão pra semana que vem é de estar a temperatura mais alta do que tava ontem. Então, gente, não precisa ser um crânio pra desvendar o que aconteceria. Tudo bem, você tem esse prisma do jogo, eu concordo com você. Por incrível mas pareça, o problema, né? Domênico, pelo que eu vi, eu assisti o jogo todo atentamente, foi a facilidade com que aconteceu a coisa. O placar foi sendo construído com tranquilidade e em dado momento, os jogadores do Tigre, acho que em alguns momentos, dava um drible, mano, e de repente falava, vou dar mais um aqui. Mas eles a facilidade tava na lateral, Portugal. Dois moleques na lateral. Os dois já foram engolidos, Domênico. Os jogadores passavam como queriam. Foi um show de bola. 3-1 ficou bonito. Eu não acho que seja melhor o time ou não, mas é o que eu acho, assim, muito ruim. E aí vamos cair naquele negócio da competição da Libertadores, futebol, né? Brasileiro. Porque é o seguinte, agora o que que acontece? O River aí já é o primeiro time classificado, primeiro não, porque já tem lá o Barcelona, né? Barcelona dá. Mas o River já está classificado, o time mexicano que chega agora, que coisa louca isso, né? Isso é sacanagem. E outra coisa, outra sacanagem... É o regulamento, porque se qualquer time do México chegar na final, ele não pode fazer, mesmo tendo a campanha melhor, Ele não pode fazer o segundo jogo em casa. Mudou o mando. Que é esse caso. Mandou, virou mando. Não, não é que mudou. Isso é regulamento. Então, entendo. Os caras assinaram. Não, não é inversão de mando. Não, é regulamento. Não, assinaram inversão. Inversão de mando é quando tem um mando determinado aqui. Falou, foi oportuno. Não, é inversão sim, mano. Não, isso não é inversão de mando. Deixa eu explicar o porquê. Porque no regulamento tá escrito quem tem melhor campanha define em casa. A melhor campanha é do Tigres. Só que no mesmo regulamento, mano, no mesmo regulamento, eles assinaram esse adendo. Sim, mas pra mim é uma inversão de espaço. Não. O que tá escrito lá no regulamento é que a final tem que ser na América do Sul, gente. Então, que é isso que tá escrito. Não, tá, não tem adendo nenhum. O regulamento reza aqui. Exatamente. Se o time do México tem que ser realizado na América do Sul. Exatamente. Porque os únicos times de fora é o México. Se qualquer time do México chegar, é um absurdo. Mesmo que seja o primeiro lugar de tudo, né? O melhor não pode fazer o último jogo em casa. Ele fazer... coloca os caras em casa. Mas é uma coisa que não tem cabimento. Mas é absurdo. Eu faço um mundial e não poder representar a América do Sul. Então, eu faço um campeonato, ok? Você ganha, ok. Você pode ganhar, mas o prêmio você não leva. Você não leva. Então, mas eu queria saber, o prêmio... Isso é sacanagem. O prêmio, a grana, eles levam ou não? Não, isso leva. A grana leva. O que ele não leva é que ele não tem o direito, também, né? Não pode de ir jogar o Mundial no final do ano. Mas, ô Domênico, o que é um bom negócio esse ano, desculpa. O que é um bom negócio? Quer pegar o Barcelona lá, deixa o River tomar uns 7, 8. Ah, mas não toma. O River não vai pipocar igual o Santos fez. Mas o negócio aí do México, Domênico Gatto, por mais que eles ganhem grana, a grana pra eles aqui é fator secundário. Os times mexicanos vêm jogar aqui na América do Sul. Eles têm dinheiro. Porque eles querem, talvez, os times mais competitivos. Porque eles batem na cara dos times americanos, tá certo? Bate aqui também. Não, mas aqui também. Mas aqui, querendo ou não, Domênico, é um campeonato mais forte do que o que eles disputam ali. É verdade, é bem tá mais certo? Forte. É, pela pra eles poder testar o time, né, mano? Aquele campeonato da CONCACAF é horroroso, velho. É. Os caras pegam uns times ali que... Mas fazer o quê, né? Se a rádio de jogar CONCACAF, agora é capaz de ganhar uma vaga pro Mundial. Não vai. Nosso time, não. Mas vamos lá, só pra finalizar. Eu tenho a minha tese sobre o jogo de ontem, tranquilo, sou sucinto e rápido e claro. Não precisa esse discurso todo para justificar a derrota do Inter. Basta fazer uma pergunta. Para quem o Portuga torceu? Para mim. Para quem você torceu pra ontem? Mim. Não, senhor. O que sobrou aqui? Você não torceu pro Inter ontem? Não. Torceu sim? Não. Se eu não queria que o River fosse... Não, eu não quero que o River seja campeão da Libertadores nunca. Mas eu torceu pro Inter contra o River. Tá vendo? Bom, chega nesse papo de Didi. Pra mim é até melhor o River Plate perder e ir pro Mundial, porque é ridículo um time que não ganha Libertadores pro Mundial. Qual que é o chupa, otário? Portuga tá ocupando dois lugares. Chupa, otário. Chupa, otário. Porque eu quero ver, Domenico, o Tigres é mais time do que o River e possivelmente vencerá Libertadores. Eu quero ver a sua cara de tacho, a sua cara de bundão. Tendo que pedir pinico aqui hoje. Vou falar uma parada pra você. Pra você tem que ganhar Libertadores pra disputar o Mundial. Fora isso, é mais um erro. Mais um erro. Porque já tem um time japonês lá qualificado, porque o Mundial é no Japão. O senhor não sabe. Mas japonês disputa Libertadores. Só um minuto. Já perdemos muito tempo com Libertadores, que não tem nenhum time daqui. Pouco me importa quem vai chegar também. Quero que se dane. Antes de começar Libertadores, como é que ia ser? Que se dane. Brasileiro vai levar. Todo ano é a mesma coisa, sempre, porque um time brasileiro é o favorito, porque papapá e toma só na naba. Então, papapá, mota, vamos, as agremiações da Roma. Vai. Quem? Velho. Solta a bagaça. Aí, o Santos ganhou, Ganhou, finalmente, hein? Aleluia, RG. Porra, RG. Olha, Gabigol, hein? Ganhou o Sport, tirou o pé. Fala com ele agora, comigo, senhor me esculacha aqui. Fala com ele agora. Comigo, senhor me esculacha. Eu fiz uma pergunta, não afirmei nada. Então vou responder. Galinha, segura onde? Se ofendeu. Isso mostra que não tem argumento. Quem não tem argumento, Domenico Gatto, costuma ofender. Então, eu só falo com campeão esse ano. Foi coisa. E eu só falo com quem não vende o gramado do próprio estádio pra firma fazer amistoso em final de semana. Como que coisinha assim? Você não viu o gramado do Belmiro? Firma? Não. Todo desenhado. Alugaram lá pra fazer um campeonato lá de estivadores do Porto contra o time da Ecovias. Campeonato dos molequinhos. Os molequinhos. A gente trata desde pequeno. Mas então, o Santos ganhou do Sport, passou pra O Santos passou pra próxima fase, né, RG? Sim. Da Copa do Brasil aí. E agora aguarda aí quem será o seu adversário. Uma noite inspirada do Gabigol, né? Fez o que tinha que fazer, jogou bem, passou bem. O Sport veio completo, jogou sim o que tinha que jogar. Agora, ficou claro, né? E é na vitória que você tem que detectar. Os problemas continuam os mesmos. A defesa continua vacilando em função de um jogador. Eu não vou queimar o cara, não vou dizer que o cara não presta, que o cara não serve. Mas é um problema. Não, eu acho que o Dorival poderia aproveitar essa vitória e proteger, sim. Tirar o Erlen, dar uma protegida nele. Preservar, RG. Preserva, tira um pouco. Se você tira na hora que perde, na hora que o cara faz a besteira, perdeu, você tira, puta, queimou, né? Torcida vai pra cima, arrebenta e não tem jeito. Foi o que aconteceu. Você sabe que no jogo contra o Palmeiras, depois botaram ele à venda por R$1, né? Verdade. Ah, é? No LX, né? Aquela sacanagem de sempre. Programa bom tem que ter merchan. Então aproveita que ganhou, protege o garoto lá, preserva o garoto, entendeu? E dá uma refrescada. E vou dizer, o Santos tem tido aí nos últimos anos essa felicidade de sempre dois jogadores terem destaque, né? Diego Robinho, Neymar e Ganso. E tem dois que estão lá adormecidos, né, cara? Que é o Gabigol e o Giovani. Se o Dorival conseguir fazer com que esses caras encontrem o futebol, deixem de jogar mais para a torcida e joguem para o time, o Santos tem uma condição boa, né, de sair dessa situação facilmente. O Gabigol, ele não é um jogador ruim, mas ele tem, se vê, é notório a preocupação dele em desfilar em campo, em jogar muito mais para a torcida do que para o time. Ontem jogou mais para o time, foi mais participativo. O Dorival até falou sobre isso, né? Mais coletivo. Porque estava sem, inclusive, o Lucas Lima. Quer dizer, então todo mundo, o Ricardo Oliveira foi importantíssimo, né? Teve que desempenhar uma função ali quase que de armador do time. Então, então a coisa fluiu, todo mundo teve essa responsabilidade. Então que isso se repita nos próximos jogos e que tenha foco, né, cara? Foco e o Gabigol e o Giovani se dediquem mais para o time, eu acho que a coisa realmente vai ficar mais fácil. E esse jogo agora pelo Campeonato Brasileiro, com todo o respeito aí ao nosso Joinville, é para passar o carro, né? Joinville United. É para tirar essa diferença. Tirar a zica, de, né? Não basta ganhar. Uhum. Além de ter que ganhar, tem que tirar o saldo. Tem que tirar o saldo, né, velho? Porque senão. Tá muito atrás de saldo. Não, agora já eram 7, agora caiu para 5, né? Quer dizer, então tem que tirar, né, cara? Mas se vai tirar quando? No clássico? Aí não dá, né? Ó, RG, pra você que é santista, amanhã, né, Ademir Quintino estará aqui no estádio. O mestre falando do Santos, o cara que mais entende Santos, amanhã, que dá sempre notícia na frente de todo mundo, sabe tudo sobre o Santos. O Ademir, ele jogou no final de semana lá. O Ademir Quintino... Ademir Quintino. O mais louco é que ele é corintiano, né? Mas é o cara pra conhecer o Santos. Ele odeia o Corinthians. O Ademir é firmeza. Ele se dedica 24 horas ao Santos, é setorista, né, faz a cobertura dos jogos, é um cara que... Bem informado. Conhece muito, Ademir. E outra, né, não joga a conversa fora, não fica dando notícia sensacionalista. Quer dizer, é um cara sério e que gosta realmente do que faz e do trabalho que faz. Então, convidei, tenho uma honra muito grande de poder contar com ele novamente aqui amanhã para participar com a gente. Sim, Ademir, então vamos... Partiro, Domênico? Vamos lá. Quem? Ah, é? Galinha? Spring for me, Corinthians! A pegada no sabugo aqui, Otávio. Coringão, Motinha, Coringão, mano. Por que da violência? Mais um show por ontem. Por que da violência? 1-0 contra o ABC. Para, mano. Contra o ABC, 1-0. Nossa senhora, que time que era aquele do Corinthians que tava? O terceiro? Tempo, era o time... C. É um misto de B com C. B com C, meu bacon Deus. C? Um B com C. Um B com C. B com então, C. O Tite elogiou, falou que o time é bom e tal, que é bom esse tipo de jogo e tal. E quase o Rildo marcou um gol ontem de cabeça. Ah, Rildo, cara de égua, maravilhoso. Ah, ele jogou, mano? Jogou. E foi bem? Foi. Ah, mas dos moleques, mano, quem é que você gostou? Quem é que nesse jogo tem alguém que mostra... Você assistiu o jogo, mano? Eu vi ontem aqui, você não tava assistindo o jogo? Assisti o jogo aqui, tava assistindo o jogo aqui, começou 7h30 da noite. Ele tava na telinha. Cheguei em casa, tava no intervalo e assisti o segundo tempo inteiro. Juro que eu perguntei, eu nem lembrava disso aí. Tava assistindo o jogo aqui, o Domingo tava vendo o jogo comigo. Eu vi mesmo. Pô, você tá ligado, hein, Benjamin? Ô, Benjamin, bem-vindo. Pô, amistoso, Corinthians e ABC, não, lógico, velho. Não, vou dar razão. Vou lembrar. Vou dar razão pro Nariga. Vou dar razão. Tá louco, velho. É hora que de jogo você... de comadre, hein? É hora de você ver os talentos. Não, mas vai. É amistoso, cara. Era só porque era o mesmo patrocinador, vai. Ontem aí dos jogadores aí que estão acostumados a jogar, ó, jogou com o Walter, que é o goleiro que tá substituindo o Cássio, e o Edu Dracena, RG. Uhum. O restante foram jogadores aí da categoria quem? de base aí. Quem? Não, os jogadores que estão acostumados a entrar é o Walter, que tá jogando agora no lugar do Cássio. É Vander Walter. É, e o Edu Dracena. Calça jeans molhada. Que até outro dia era titular e agora novamente deu a posição pra Felipe. Mano, Edu Dracena, aí... você falou que era bom, né? Calça jeans molhada. Eu gosto do Dracena, só que ele tá no... O RG tem saudade dele. Mas eu gosto. Quer de volta, RG? Imagina. Ué, depois que ele saiu do Santos que começou a... Quem é melhor, Edu Dracena ou Erley, RG? Edu Dracena ou Erley? Tá no preço que tem que escolher. Ô, RG, foi interessante pro Corinthians aí, porque querendo ou não, por mais que fosse um amistoso aí contra o ABC... Mas é um jogo importante aí pra você testar talvez alguns outros moleques. Lógico, tem que pôr pra rodar, ué. Legal, é bacana. Eu achei válido sim, o Corinthians ganhou com 1-0 aí. Não, gol de pênalti do Rodriguinho. E agora vai começar a Copa do Brasil. Tremam. E esse cara... Tremam porque o Corinthians tá chegando, hein? E esse cara é um cara... Agora começa a Copa do Brasil. E esse cara é um cara que dessa vez merece ter mais chance no time do Corinthians. Rodriguinho? É. Mesmo aquela vez que ele jogou pouco... ele terá agora com a aposentadoria do Danilo. O Rodriguinho... Quando o Corinthians trouxe ele, não sei porque o Mano Menezes... não gostou do cara e tal, ele jogou poucas partidas, mas as partidas que ele não jogou mal não, esse cara é bom jogador, ele é habilidoso, ele é bom jogador, cara, espero que o Tite dê chance pra ele. Ah, mas o Corinthians ontem aí, ele colocou o Matheus Vidotto também, que é o terceiro goleiro aí pra brincar um pouco lá no lugar do Walter, aí no decorrer da partida, infelizmente não teve a chance aí do Guilherme Arana, que é o lateral esquerdo aí, reserva hoje do Corinthians aí, quando o Wendel não puder jogar, porque tava machucado aí, o Marcial ficou... fazendo às vezes ali de lateral. Mas é legal, velho. Dá uma chance aí pra essa molecada que tá chegando. Mordeu aí um dinheirinho. Ah, é bacana, velho. É pôr a molecada pra correr. E com relação ao Corinthians ainda, Motinha, tem mais uma informação aí, né? O Cássio volta, né, mano? Já próximo jogo, tô falando. Não, ele fica à disposição, mas eu acho que agora é a vez do Walter. Agora é duro, hein? Eu acho que agora é a vez do Walter. O Walter mostrou qualidade. O Walter é um goleiro constante. Não é que o Cássio seja ruim. Mas eu acho que hoje o Walter aí, o Vander Walter é um goleiro que tá... Você tá falando que o Cássio no banco? Eu sou a favor. Mano, fazendo campanha. Não, pelo contrário, por Martinha, eu gosto muito do Cássio. O Cássio tem sido o protagonista aí também em alguns jogos do Corinthians, ele pegou muito. Mas não custa nada você dar uma chance agora e dar um ritmo de jogo também pro Walter. Mas são equivalentes, né? São excelentes goleiros. O Walter entrou bem. Goleiros. Mas você não pode hoje botar o Cássio no banco. Eu acho que pode sim. O Cássio ele volta sem ritmo. O Cássio ele volta sem ritmo. Uma semana, 10 dias parado. Imagina. O Cássio ele tem sido importante pro Corinthians também, apesar de ele ter falhado naquele jogo aí contra o Guarani. Mas o Cássio é um goleiro que muitas vezes, quando ele sai do gol, ele sai meio estabanado, Regina. Às vezes o Mota tem razão. Como você descarta o ser humano? Né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tanto é que eu tô valorizando e muito aqui o Cássio. Mas não custa nada você dar uma sequência pro Walter também, que entrou e tá dando conta do recado. Eu acho que não perde nada, não. O Walter hoje, RG, eu acho ele até mais completo que o Cássio, pra falar a verdade. Na saída de gol, o Walter ele sai melhor. O Cássio muitas vezes ele sai naquela bola aí que não é pra sair, ou então ele sai e fica parado no meio do caminho. Não tô queimando o Cássio, eu acho o Cássio um baita goleiro. Mas eu acho que hoje, se eu fosse o Tite, eu daria uma continuidade pro Walter. Mas então, justamente isso, eu acho que, assim, se ele tiver mais jogos, uma continuidade maior pra gente poder analisar melhor, seria mais justo. Porque o Cássio a gente tá vendo jogar há muito tempo, sempre, ele tem algumas falhas, também acho, mas é um ótimo goleiro. O Walter, toda vez que ele entra, ele vai bem. Quero ver se ele continua. Então, mas é que tendo mais jogos pra gente ver. RG, eu sou a favor do seguinte, cara. O jogador, quando ele tem a possibilidade de substituir o titular, e o cara mostra a competência, ele tem que ter continuidade de trabalho. Aí o titular aí que espere, talvez, aí um cartão amarelo do Walter, ou então, Deus o livre, se o cara numa dessa se machuca, ou então se transfere para um outro clube, ele volta a ter a possibilidade de jogar. Porque é diferente essa posição de goleiro. O goleiro, se não for assim, ele nunca joga. Ele nunca joga. E você ter um goleiro aí do nível do Walter no banco ali, sem ser utilizado, só numa lesão do Cássio, e depois aí quando o Cássio voltar, ele volta pro banco, eu acho que é queimar o atleta. Eu acho que tem que dar uma continuidade. Quem fazia isso era o Marcão, né? Sim. Lembra? Ele sarava e falava, não, o cara tem que continuar, eu vou ficar sentado aqui esperando a minha vez. Pô. É claro, porque o atleta de linha é diferente. Mas cedo ou mais tarde, aí numa dessa, RG, até o cara cansou, o cara tem uma possibilidade de jogar com o goleiro, o cara não cansa. O goleiro não pede pra sair como um jogador de linha, então é complicado. E ô Motinha, tem também a expectativa aí do Corinthians aí com relação ao Jonathan. Jonathan é um jogador que hoje aí já tá praticamente acertado com o Corinthians aí nas bases salariais, mas o empresário dele tá querendo um tinguá, né? O empresário dele já registrou o jogador no BID lá pelo time que ele tem lá na região ali de Santa Catarina, um time da Série C. Ele falou, assina o atestado liberatório, desde que chuvisque qualquer coisa. Ah, ele quer algum, né? E só pra fechar o Coringão, Motinha, vale a pena também a gente esclarecer aqui, porque ontem, acho que foi o Domênico que falou a respeito aí da Arena, que o Corinthians tava pedindo aí uma prorrogação do prazo pra pagamento. E essa prorrogação... É, que você leu a notícia, acho que você leu no UOL, eu acho, alguma coisa do tipo. Mas essa notícia aí, ô Domênico, todos os estádios aí que sediaram a Copa, que foram reformados aí pra Copa do Mundo no Brasil, eles têm essa prerrogativa aí de poder ter essa carência de 36 meses pra começar o pagamento. Ah. O Corinthians, mesmo reivindicando talvez uma extensão do prazo, já pagou a primeira. Porque o Roberto, ele tem dois vazão de barro ali na sala dele, velho. Com acho que 100 milhões que é pra poder quitar as duas primeiras do estádio. Já tem lá 100 milhões na sala do Roberto. Dois vazões de barro, isso? Ele deixa atrás da mesa dele. Dois vazões de barro dessa altura. Nossa, acho que tem 1,5 metro cada vazão de barro. Chique, cada um contém 50 milhões, velho. Que é pra pagar a primeira do boleto. Qual a altura do vaso? 1,5 metro. Dois barrões. Ô, mano, então, o bagulho é o seguinte, vai baixar o preço dos ingressos na arena, né? Mas isso é só pro segundo turno. Inclusive, hoje a gente tá conversando com o Andrés, eu falei com ele a respeito disso também. Que é um absurdo o estádio do Corinthians aí, ele ter três blocos aí, três setores, o norte, sul e o leste, praticamente lotados toda a partida, e o único setor que acaba destoando é o oeste, porque é mais caro. Mas parece que a diretoria do Corinthians estuda a possibilidade de diminuir o valor também do setor leste. E é bom também lembrar que ontem era um simples amistoso, né? Corinthians e América de Natal. Sim. Não, era Corinthians ABC. Corinthians e ABC. O Vasco jogava com a América de Natal, com o Brasil. E dois torcedores do Vasco no aeroporto. E alguns torcedores do Corinthians, um inclusive é o mesmo que estava em Oruro, que estava em Brasília na briga. É, tudo bonzinho. Resolveram socar os caras, levar mochila, quem celular. Um era um cara que estava em Oruro naquele rolo também. Naquele rolo lá. Foi preso. Corinthians e ABC de Natal, um amistoso. Velho. Com um detalhe, né? Brincadeira, com né? Não tem jeito, viu, velho? Quando que vai ser? É, Corinthians e Vasco? É, quarta-feira que vem. Então. Parabéns. Então tá bom. Que momento, não? Só um minutinho, viu, Motinha? Que o Estádio 97 vem aqui em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com o Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também em nome de Esser, construindo com valor. De promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Agora o Benjamin vem com um recado da Eliar. Vamos falar de Eliar? Vamos falar de Eliar, ô Dodozito. Olha só, amigão, você conhece as baterias Eliar? Elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. Então, amigão, você já sabe, faça a escolha certa. Escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida, e é a bateria do Neymar Júnior. Manda um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar Bateria, Dodô. É Eliar. É isso aí. Agora, Motinha, quem? Vocês. Nós. What the fuck, não, Palmeiras? Vocês. Só gostaria de... Mas eu e o estranho que vou anunciar daqui a pouco. Gostaria de rememorar que não importa o pote. Vamos trabalhando e dane quem pote. Tem que ter medo é os adversários. Exatamente, Marcelo. Fala aí. Dodô, fala aí. O Matos deu entrevista hoje falando o seguinte, que o Palmeiras está fazendo um grande esforço, mas tem que ter calma para renovar o contrato do Praz e do Rafa Marques. Do Rafael, tá. É, então tem que ter calma. Calma, espera. Calma. Queremos renovar, falou, mas tem que ter calma, vamos analisar. Fernando Praz é um injustiçado. Você acha que ele fica, Dudu? Eu acho que ele deveria ir pra seleção brasileira. Ele nunca é citado. Ele é bom goleiro. Ovo. Ele é bom pra cacete, velho. Ah, é, porque a seleção brasileira, ela tá precisando de um jogador aí novinho, né, no gol. E o Fernando Prass é esse jogador novo. Quantos anos tem o goleiro da Série B do Botafogo aí? Brincadeira. Quantos anos tem o goleiro da Série B do Botafogo? Fernando Prass aí já tem 30 e poucos. Não importa, ele é bom. Tem que pensar em inovação. Tem, acho que 36. Zoff foi campeão do mundo com 42, mano. Você acha, outros tempos. Você acha, Domenico Gatto, que o Fernando Prass iria ser um jogador pra disputar uma Olimpíada? Não, Olimpíada não, mano. Você acha que ele seria um jogador pra disputar a próxima Copa do Mundo, velho? Copa do Mundo, por que não? Talvez não, não sei. Não sei. Mas é melhor, deixa ele no Palmeiras. Que seleção, cara. Seleção, Fernando, eu gosto do Fernando Prass. Dá pra ele. Não, vai lá, bate na porta do Palmeiras e fala, Fernando Prass, mijante. Esse hábito de dar é pro senhor. Eu não quero transferir o seu jato. Seleção hoje... Desculpa, seleção hoje é sinônimo de fracasso. Fala de nós, que não tem nenhum fracasso, Mota. Vai. A Lione. Ah, o que, que é tem libera- uma Lione? É liberado pra retornar os treinos físicos. Hã? Ou ele foi liberado pra fazer treino físico. Falou com a boca cheia, não deu pra ouvir. É, tá com a boca cheia, hein, mano. Boca cheia, não dá. Alfajor, qual é essa merda? Tá da hora. Tá legal o que é? Alfajor, da hora. Alfajor. Quem trouxe estranho? Bom. Tá bom, vou pegar um. Fala. Cuidado, hein. Ah. Cuidado com o quê? Ah, não sei. Não sei o cacete, vai logo. O Alione tá liberado aí pra, pros treinos físicos, só que é o seguinte... Só que ele tão cedo não vai vir voltar, viu, Dudu? Ainda não tem previsão de volta a Lione. Não presta pro boco a Lione. Não, liberou deixa ele o Tóbio lá. Não presta mais um pra montar um time bom. Vocês também tão bem mindingo, hein? Pô, tá pedindo tudo, velho. É bom o Alione. É bom, paga, eu acho um bom jogador, cara. Ué, paga e leva. Mas o Boca tá pagando o empréstimo do Tóbio. Paga aí que é nóis. Mas é nóis. Nós vamos pegar o Vasco aí, né, no domingão, né? Pera doce, Domênico. Hã? Pera doce ou difícil? Até o Jax falou sobre isso também. Ele falou que pediu respeito. Quem pediu? O Jax. Porque o favorito é o Palmeiras, né? Tem que ter respeito. Mas tem que respeitar o adversário na casa dele, num momento difícil, sabe? Tentando escapar da zona da confusão, como diria o professor, né? O professor. É verdade. Então tem que tomar cuidado. É jogo que tem que tomar cuidado. Esse jogo tá zica. Tem que tomar cuidado, tem que ganhar o jogo, mas tem que tomar cuidado. Domênico, quer que eu diga o que vai acontecer? O professor Rotti, mesmo jogando em casa, ele vai retrancar o Vasco todinho. Ele não vai pra cima do Palmeiras, mas nem a... Não sei. Ele vai tentar um empatezinho em casa, que tá bom pra ele. Se ele for pra cima do Palmeiras, ele vai tomar um monte. O Vasco não tem time pra passar no Palmeiras. Espero que o Verdão consiga trazer 3 pontos importantes aí pra sequência do campeonato. Mas, Domênico, em relação ainda à Copa do Brasil, pro Palmeiras vai ser ruim, porque o próximo jogo do Palmeiras da Copa do Brasil vai ter que pegar um dos times enroscados aí, que é do pote 1, né? Tá mal. O Palmeiras não tem jeito, mas quem seria muito ruim. Quem tem que temer são os times que vão estar lá. Por exemplo, seria muito ruim, por exemplo, cair já um Corinthians e Palmeiras nas oitavas de final. Pode cair Palmeiras e São Paulo. Então, mas é ruim. É bom pra caramba pra nós. O campeonato fica legal. Seria muito mais legal um Corinthians e Palmeiras numa final da Copa do Brasil pra valorizar o evento, velho. Porque aí sim valoriza esse torneiozinho, o Mequetrefe, velho. Valorizaria muito mais o evento. Que já é valorizado, mas valoriza muito mais. Eu manipularia se caísse Corinthians e Palmeiras agora nas oitavas. Ah, porque qual é o maior clássico do mundo? Esse tipo de jogo merece ser a final. Maior é Palmeiras e Corinthians. Não é, Domingo. É o maior clássico do mundo. Ah, manipula aqui outro. Vamos aguardar os acontecimentos da coisa aí. E com relação a pegar times... vai ter... O Palmeiras vai pegar um dos times do pote 1, que são os times que são os campeões da Libertadores, mais Flamengo, me ajuda aí, Fluminense... Não os campeões, os times que disputaram. Não, campeões não, desculpa. Os times que disputaram a Libertadores. É assim, Domênico. Tirando os cinco e mais que disputaram a Libertadores, ó. Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Atlético. Entraram junto mais Inter, 3. Tá certo? Pra dar entraram 8, mais né? 3, que era pra equilibrar. Ficar 8 de cada lado. Os 3 que entraram foram Flamengo, Fluminense e Grêmio. Se eu não me engano, é isso. Agora, eu gostaria de saber o seguinte. Disseram pra mim que o critério é o ranking da CBF. Mas qual é, vamos dizer assim, ranking da CBF? Cara, o Fluminense, fora o campeonato dele de 2011, que ele foi campeão, ele vem chegando todos os campeonatos, a maioria das vezes, ali, pra não cair, como foi agora em 2013. Não. 2013, ele caiu. Né? Não caiu, quem caiu foi a Portuguesa. Quem caiu foi, eu vou te falar como. Mas, cara, por que o Palmeiras tá fora desse pote? O Palmeiras veio mal 2 anos seguidos. Também tem isso. Ele disputou a Série B em 2012, 2013, foi muito mal. Vai então, ter que jogar contra alguém, mas o campeão não interessa. Não interessa. O time, eu acabei de falar com o RG aqui, a gente tava discutindo sobre isso. Quem tem que temer também é o adversário, meu amigo. Vai pegar o Palmeiras com um time que tem um elenco e aí vai ser difícil. Ninguém quer pegar o Palmeiras. Olha, pode até levar, mas vai ser difícil. Vai ter que jogar, hein? Vai ter que jogar pra ganhar do Palmeiras aí. Bom, agora vamos ao... Ao, ao, ao. Ao, ao, ao? Onde tá tudo tranquilo, sossegado. Tranquilo, né? Não é, Motinha? Olha, eu vou te falar. É uma coisa louca. Porque você dá a manchete do seu time na situação que o São Paulo tá agora, é deprimente. Você tá triste, Montinho? É deprimente. Porque é uma loucura, cara. Porque você vê as coisas que acontecem. Por exemplo, hoje, tá a notícia que o Olympiacos teria oferecido 14 milhões de reais pelo Rafael Tolói. Isso é muito louco, um time grego. Os gregos, os caras estão numa desgraça tremenda, os caras compram, oferecem tudo isso. Né? Não é só isso, o mais louco dessa história foi que o São Paulo falou não. Isso é o pior de tudo. É. Eu não sei o que é pior, um clube grego, que os caras estão lá num limbo e o São Paulo também que não aceita. Não aceitou, e detalhe, e a confusão toda que está no São Paulo agora é por causa de dinheiro, né? Então tem a história do Orlando City que tirou... Tem louco rasgando nota? É, entendeu? O Orlando retirou a proposta aí pelo Ganso, disse que não fará acordo com o São Paulo e vai resolver na justiça. Ponto. Espero... É, mas põe São Paulo no pau. Tem um míssil apontado pro Brasil, Mati. É a culpa de vocês, velho. Espero que realmente o que falaram, não, que o Orlando está jogando, tá blefando, tá jogando, não é nada torcida disso, não, e tal, papapá, que isso é uma pressão pra levar o Ganso e tal, tal, tal, e que a dívida realmente é de 2 milhões. Espero que seja isso. Só que tem outra notícia que surgiu hoje, né? Até foi o Beni que me falou. O Benja. E ele falou o seguinte, que o São Paulo estaria devendo pra Di 5 milhões... Não foi pago essa parcela. E tem um deu a louca no São Paulo. Os caras não pagam mais nada. Tá devendo todo mundo. E recusa a proposta de jogador de 14 milhões. Tem alguma coisa errada aí. Mas será que essa proposta existiu mesmo, gente? Ué, a proposta de quem? Pelo Tolói? Um clube grego pra um zagueiro, esse dinheiro todo. Mas peraí, velho. Será que existiu mesmo? Velho, é igual você pegar, por exemplo, aí o seu Madruga que vai, faz uma proposta no teu carro. Você vende? Você não vende. Seu Madruga nunca. 14 meses de aluguel. Você hoje confiaria num grego? A única coisa grega que presta hoje em dia, velho, é o iogurte. Não, tem um amigo Fran Papai Ordano que é grego, confio. Não, mas ele, há tanto tempo no Brasil, ele já se tornou brasileiro. Mas hoje... Você não pode confiar na palavra do grego. Sombra, não é má fé do cara, mas o país tá quebrando, velho. E o time também, para com isso. O Sombra falou que o São Paulo só tem 20% do Tolói. Então. É, mas mesmo assim, entrega o cara, tá precisando de 20%. Dinheiro. Você tem menos que uma perna, então. Mas você tá precisando de dinheiro. Tem a coxa. É, mas a história do Dória, por exemplo, o Dória não ficou por causa do dinheiro, velho. Ô, Mota, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que essa onda agora que vai começar, esse lance de Grécia e dos cacete A4 aí, isso deve ser aquela jogada que os caras já devem estar querendo mudar por causa da FIFA lá com aquele lance de empresário, jogador. Lógico, só empresário não pode... É, então o neguinho vai começar a arrumar uns esqueminhas por aí, aí pega o cara, bota lá, oferece 5 aqui, depois já tem 30 engatilhado lá, entendeu? Vai começar esses esquemas. Eu vi uma... Prepare pra isso. O Sombra falou que pelos 20%, São Paulo pegaria muito pouco dinheiro e que não valeria a pena a transação. O Sombra falou que ele não venderia e se puder colocar o carro na frente do carro do Tolói pra que ele não possa ir até o aeroporto. Não, ele não falou isso. Falou aqui, acabou de falar. Não falou isso pra você? Copiou você também no WhatsApp aí. Ele falou que ia ficar na frente do CT. Falou que ele ia se acorrentar, né? Na frente do carro do Tolói. Olha, falou que ia se acorrentar, né? E conhecendo Sombra, eu não duvido disso, não. Entendeu? Ele falou assim, senhor Mota, com o senhor... dinheiro. Hablei com o senhor Tolói. Não, para, não é assim. Dito a ele pra ficar. Agora, ô Mota... O Wesley voltou a correr aí, quem sabe volta logo, tá com problema nas costas, né? Então tá se recuperando. Agora, Mota, desenho. E tem que ver o técnico e assistir aquele jogo lá que ele foi e deixar o time aqui. Que jogo ele foi ver, Mota? Foi ver a final da Libertadores. Hã? Deixei de ver a final da Libertadores, não foi? Não foi a semifinal. Não importa. Interrogação. Não, mas ele foi ver o jogo do Inter. Interrogação. Eu não entendi. Ah, pra ver o São Paulo tá olhando alguém pra comprar. O São Paulo tá na Libertadores? Ele foi lá pra bater perna, velho. Pô, para, ele foi até o México, é isso? Não, ele tinha ido até... Não. Ele foi ver o jogo do Inter, Portugal. Ah, sim. Ele tinha ido pro Paraguai, ele tinha ido pro Paraguai pra ver o jogo do Inter. Ah, mas, porra... Deixa o cara aí, velho. Tá na folga dele pra fazer... Não é folga, foi no México. Como folga? Foi defensores del Chaco, cacete. O Inter não, o jogo do River. Ah, tá. Do Inter não, do River. Foi no defensores del Chaco. Quando ele foi... Quando ele foi na Fox, ele disse que uma das coisas que mais chamou a atenção nele aqui no Brasil E quando ele tava na Colômbia, ele costuma ir assistir vários jogos pra ver adversários, pra ver jogadores e tal. E que aqui haviam recomendado ele pra ele não ir, né? Em jogos aqui, que é treinador de São Paulo, que ele seria, poderia ser hostilizado. Mas ele falou que ele tem esse costume de ir ver jogos. Ah, mas a frase que você, que você disse foi o seguinte, que ele foi ver adversário. Mas se ele quiser ver jogo, velho. Não, mas ele também vê jogador. Se ele quiser ver jogo, ele assina uma TV a cabo ele foi ver, e liga lá. Se ele foi ver, chato, velho. Ó, o cara não pode ver se ele jogo. For ver, se ele foi ver River Plate e Guarani, não tenha dúvida que algum jogador do Hélio foi ver. Ó, quer ver, ele então, não foi lá pra passear. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tenha dúvida. Vocês meteram o pau no Paulo Nobre, Domênico Gatto, quando o Paulo Nobre e o Palmeiras estavam no momento ruim, ele foi ver a final da Champions. Lembra disso? O Mota mesmo descascou o Paulo Nobre aqui. Você descascou o Paulo Nobre, você falou, não tinha que estar lá, e agora com os olhos você passa a mão na cabeça? Você está zoando, que são duas coisas totalmente diferentes. O Paulo Nobre pode ter ido pra ver um jogador? Só falando uma coisa. Na final da Champions? Pode ser. Ele foi ver. Mas tem jogador. Tem dinheiro pra trazer. Mas depois vocês inventaram a Champions. Nós não inventamos. Desculpa. Leia a reportagem do UOL que saiu ontem. Não inventamos. O cara que. Lê direito lá. Não vamos tirar o foco, Mota. Uma coisa, desculpa. Uma coisa é o teu time. Tá legal no campeonato, tá bem. Situação resolvida, o cara pega, você quer plantar, sai... a crise, vai, não quero vai, plantar nada. Do seu time aí, falar ponto. Dos outros é legal. Você quer desviar o foco do seu time que tá caindo. Pegando cuida fogo. Do seu Santos aí, ó. Seu time pegando deixa fogo. Deixa aí, meu clube vai, o cara vai mesmo. Mundo, cara porque vai o cara é inteligente, ele quer ver novos jogadores, quer comprar, cuida do seu time aí, ó. Só uma coisa. Quer desviar o foco. Eu não sabia da missão. Só uma coisa. Eu não sabia da missão. Agora que eu fiquei sabendo que ele foi ver o jogo do Defensor do Thiago. O que tem? O cara vai... podia assistir na televisão. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O cara, o tal do Osório, gosta muito desse negócio de esquema tático. Por televisão, você não consegue ver o jogo, o desenho tático do time, a movimentação, como você vê mas lá. Hoje tem os apps que mostram a movimentação de cada atleta. Assim, você baixa o app também. Mano, app, fica... você é legal, você vê o app, não tá com porra nenhuma. Você tem que ver o jogo lá, porra. Ô, mano, você não acha que... o mano quer que faça de um jeito que ele gosta. Você não acha que o cara... Eu só acho que ele deveria se focar um pouco mais no São Paulo do que o time. Mas ele tá focado. Você não acha que o cara pode ter ido já pra começar a arrumar uma... Para, vai criar crise no teu time, rapaz. Meu, o cara foi até o Paraguai, que dá duas horas aqui. Meu jogo. Você tá louco, foi jogador, velho. Gente, ele é óbvio. Crise, ele quer desviar o foco do time dele, que tá bom, lá. RG, você que é um cara experiente. Domênico, você também. O negócio é o seguinte. Muito obrigado. O cara, quando fala pra mulher que vai viajar todo final de semana pra uma cidade que tá tendo algum evento, a mulher tem que começar a levantar a orelha. Ah, é? Vai que... Quer cachorro? Vai que... Vai que... O cara tá com segundas intenções. Segundas intenções, E se numa... Ué, o Osório declarou recentemente aqui que ele tava... se eu soubesse que era isso, eu já teria pensado que a coisa tá ruim. Aí chega aqui, vira e mexe, o cara vai falar, então, porque os caras não me contaram a verdade. E aí o próprio Aidar fala, mas se eu tivesse contado a verdade, ele não viria. Fala besteira. Mas falou ou não falou? Vai fazer amistoso, vai ver o amistoso do Corinthians lá. Mas porque o cara foi ver um jogo, é isso? Ué, mas o Tite tava lá, ele poderia ter mandado auxiliar. Ele foi ver. Por que não mandou os outros jogadores todos? Bom, é isso aí, gente. Depois nós vamos discutir muito mais. Deixa eu apresentar aqui o estranho no ninho. Estranho no ninho de hoje aqui. O Rafael Nogueira tem 31 anos, ele é professor de xadrez, é isso? Opa, deixa eu abrir o microfone. Tudo bem? Dinheiro. Tudo bem, graças a Deus. Ele que fez os alfajores, sabia? É mesmo? Você que fez, Rafael? Eu que fiz mesmo, Rafael. Você mora em Guarulhos, torce pro Palmeiras. E ele ganhou aí como estranho no ninho. Eles não deram pra mim. Ele fechou lá o Resort 2015, foi na promoção que quem fechasse seria o estranho no ninho. Não é verdade? Isso, para o dia que você fez a loucura lá de todo mundo que fechasse até as 8 horas. Ah, aquele dia. É verdade. Todo mundo. E é uma lenda isso daí ou é verdade que o xadrez originou o swing? Isso, é verdade, porque no xadrez o peão come a rainha, não, o bispo é uma barbaridade. Não, mano, nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Pô, então você dá um pau no Domênico, é história não sua. Perde pra ninguém. O Rafael o pode ser, mas xadrez é legal, eu também eu jogo, gosto, é muito legal. Eu jogo xadrez online, xadrez, eu tô nos jogos aí, é legal. Ranqueado, e o mano... Ah, não sei se eu sou ranqueado, mas tem um site aqui que eu jogo aí. E o mano é legal. Eu gosto de jogar xadrez. O mano é freguês, Domênico. Ah, o mano sempre foi, mas o mano começou a jogar bem, viu? O mano começou a jogar bem. Eu sou um monstro. O mano tá evoluindo? Tá evoluindo? Evoluiu. Aprendeu com o mestre aqui, né? Aí também, né? Quando eu jogo no computador, eu ganho no Very Hard. Very Hard. Eu pego lá aqueles mequinhos da vida lá, velho. Eu passo o bambu. Mas me conta uma coisa. Você é professor, você ensina crianças, ensina adultos, qualquer um? Como é que é? Eu sou professor de um colégio particular. Então eu dou aula tanto de xadrez quanto de educação física. Qual colégio? Lá, o xadrez, ele faz parte da grade curricular. Colégio Vitorelli, lá em Guarulhos. Teu filho tem, né, Beja? Tinha. Tinha? Não tem mais aula de xadrez? Não, porque ele saiu da escola que ele tá, voltou pra outra. Mas tinha, né? Tinha. Ele é bom pra matemática. O xadrez. É, ajuda matemática. É bom pra matemática. O xadrez é um jogo que exercita bastante a mente. É bem legal. Sim, é bom pra matemática, né? Tem que gostar de pensar, raciocinar. Raciocinar, ter calma, né? É, exatamente. Por exemplo, você acha que tem condição de você ensinar um mota? Mota? É possível. Qualquer um joga. Ele vai aprender, não, é outra história. Qualquer um joga. Ganhar é outra coisa. Não, aí é outra história. Qualquer um joga. Não, jogar não joga, Domênico. O negócio é o seguinte: o cara ele pode saber como a peça funciona. Movimentar, sim, é, sim. O cara movimenta as peças. 0 a 10, mas mano, a estratégia de jogo ali, o cara precisa saber. De 0 a 10, o estranho tá sendo político. De 0 a 10, qual que é a probabilidade do Moto aprender a jogar xadrez? 0 a 10 a 1. Não acredito. Você já jogar em nível profissional. Você já jogou alguma vez, Mota? Conhece as peças, não? Não. Ah, então é demais. Eu falo a verdade, jogo xadrez pra caramba, tá certo? Fala a verdade. Jogava dama. Jogo bem pra caramba. Diferente. Dama de xadrez é completamente diferente. Ô, Mota, bem diferente. Nem dominó o Mota joga, velho. Mas, Rafael, fique à vontade, tá bom, pra falar aí no programa. Você é o nosso convidado, é estranho, tá participando hoje, tá bom? Ok. Tá bom. Bom, mas é o seguinte, antes da gente começar com os ouvintes, senhoras e senhores, vamos à loja do estádio. Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, né, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né não, JJ? Tem porta-copo do Tricolor Magnânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. Bem legal, a loja do Estádio 97, hein? Acessa lá, loja do Estádio 97.com.br. Esqueça shopping, agora é loja do Estádio 97. Também loja do Estádio 97.com.br. Só produtos oficiais aí. E você ainda ajuda o seu time e chega rapidinho na sua casa. E em breve também com os produtos do Estádio 97. É só ficar ligado. Bom. E também no Facebook, né? facebook.com/lojadoestadio97. Tem promoção hoje? Tem. Qual? Tem, sim, senhor. Promoção é a seguinte: quem fizer compras acima de R$100. Sim. Tem que ser profissional pra ler isso aqui, troço que colocaram aqui. Vocês também são, né? Tem que ser profissional. Opa, opa. Tem que ser profissional. Sombra, sombra, ler. Mas eu sou. Tá. Mas aí é que tá o cara que é just for fun, eu vou ler esse troço. Não, você é o quê? O mais imparcial. Just for fun. Mais imparcial também. Eu sou imparcial, tenho que ler. Porque também tá falando da mãe do outro. Quero dizer assim: a mãe, atenção, quem fizer compras agora acima de R$100. Vão ter um desconto de 10% e vai ganhar uma caneca do Dia dos Pais. Sim. Olha que legal, a promoção é bacana. Comprou acima de R$100, tem desconto de 10% e ainda ganha a caneca dos pais. Mas exato. A senha do cupom de desconto é... Qual é a senha, Domênico? Qual é a senha, Domênico? A senha é tudo junto, hein? Tudo junto. E minúsculo. Minúsculo. É, tudo junto. Tá aqui, Domênica Safada. Ah, não! Ai, meu Deus! Porra, Domênica. Você vê que eu sou profissional, né? Domênica, após efetuar a sua compra, antes do pagamento, presta atenção, senão vocês vão ficar confundindo o ouvinte aí. Depois fala que eu expliquei errado. Vai aparecer um espaço pra você digitar esse código. Qual é o código, Domênica? O código é Domênica Safada. Que coisa. Tá bom? Domênica Safada. Mas que tem que ser profissional pra fazer isso. Acesse agora mesmo. Quantos anos de rádio? Tem que fazer, ué. Então é o seguinte, vai lá agora, só compras acima de R$100, tá bom? Sim. Você ganha 10% de desconto e ganha uma caneca do Dia dos Pais. Acesse www.lojadoestadio97.com.br. O Sombra já chegou. E enquanto o Sombra se ajeita na cadeira, gostou? Porque não falei, tá vendo? Eu sou um cara legal. Foi aqui. Bem agora. Hein? Se ajeita aqui. Ô, mano, vamos falar de Bozano, vamos lá. Opa, isso aí, Domênico Gato. Vamos lá. Ah, malandro. Chegando, quinta-feira à noite, dia de ir pra balada. Ah, tem que tá boneco, hein, velho. Se não tiver bonitão, você tá lascado, velho. Não vai pegar ninguém, velho. É, mano, então ouve minha dica aqui. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Tenho certeza que com esse frio aí, velho, se você não tomar um cuidado, sua pele vai ficar toda quebradiça, sua pele vai ficar vermelha. Tem que se cuidar, tem que usar a nova linha Bozano, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai passar de manhã antes de trabalhar, você vai pra academia, vai terminar seu treino e você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Porque esse é top, eu recomendo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, boa noite pra todo mundo, vamos boa aos ouvintes. 3284-7097, boa noite, estranho no ninho. Valeu, boa cara, noite, obrigado pela sua presença aí. É professor de xadrez, hein? Opa. Que tá certo, tava ouvindo aí. Mas diz que com Mota não tem jeito, né? Não, ele falou que disseram que não, ele falou que em 18 anos ele vai tentar que o Mota vai aprender a mexer o peão pra frente. Eita, mano. Bom, professor que se o Mota ele me ensinar, eu... Mas o Mota gosta do peão semana, atrás, né? Não, em uma semana eu aprendo a jogar. Ah, duvido, Motinha. O Mota, ele teve um professor no primário que tinha tatuado no antebraço aqui, assim, ó, never give up, tá certo? Nunca desista. Ele raspou com telha, velho, quando o Mota repetiu a terceira vez série, velho. Mas raspou a telha? Ele raspou com telha, assim, o antebraço, velho. Ele não quis nem fazer uma tatu por cima. Não, não, ele falou, mereço raspar com a telha. Não, para. É isso aí, Motinha, zoeira. Muito bem, vamos lá, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal. Nossa, no Morumbi, no Morumbi tá cheirando feio lá, né? Você não tá sabendo. Não. Não. Alô? Coisa alô. Feia, viu? Quem tá falando? Deus. Como? Quem? Mateus. Nossa, eu entendi Deus, mano. Falei, meu pai. Eu também. Eu meu pai, Senhor de Cristo. Eu entendi Zeus. Eu pensei, chegou o juízo final. É o magnânimo, meu pai, Senhor de Cristo. Eu também entendi Deus. E é Mateus do quê, meu? É Mateus Caldeira Pires de Calho. Caldeira. E quantos anos, Mateus? 23. Aí, RG número 2, 23, Mateus. É. Ah, se continuar esse tempinho aí hoje, tá bom, hein, mano? O que que foi, RG? É. Um belo caldeirão de sopa hoje, velho. Ah, não. Vai bem. Boa, RG. É. Salvou a hora. Ô, Domênico, se você salvou. É. Você quer aí? Tem que tomar cuidado com aqueles passarinhos que tiram a sorte, né? O que tem? Porque senão eles bicalham o seu dedo aí. Pode bicalho, entendeu? Bicalho. Você prefere... Ô, Domênico, é verdade que você tá no jogo Pan-Americano? Você tá no jogo Pan-Americano? Ah, que Pan-Americano. Porque eu vi lá que tem a República Dominicana. República do Domênico, não é? Você tem um país? Não, não. Você tem um país, Domênico? Não. Chupa, então. Ô, velho, qual que é o bairro? E aí? Qual que é o bairro que você mora? Bairro? Isso. Jardim Nossa Senhora das Vitórias. Nossa, das vitórias. Nem empatar empate. Aí, não tem jeito, né? Nem empate tem. Nem empate tem, velho. Peraí, que eu não entendi. Qual que é o bairro? Não, todo mundo entendeu. Jardim Nossa Senhora das Vitórias. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez na história do Estádio 97. Eu acho que seja. Que não, é, não, não é talvez não, Dodô. Mas eu nunca ouvi falar desse bairro. Não, então, porque. Não, o bairro existe. Ah. Se é o que eu conheço, é Embu. Embu. Não é. Ah, tem Embu. Pega o cotovelo. Ó, tem Embu. O que eu conheço é Embu. Mas não é Embu, pô. Mas eu tenho culpa que Embu tem. Em Mauá. Mas que Mauá. Gente, Embu, boa dupla, Embu pra Mauá. Ah, mas essa aqui, Nossa Senhora das Vitórias de Mauá minutos. Tem. Peraí, então vamos ver aqui. Quantas vitórias tem essa Nossa Senhora? Não. Aonde que ela tá no ranking da FIFA? Tá no ranking vitórias? Da FIFA aonde? Atrás do Brasil? Porque agora você vai ter que achar uma derrota no meu ranking da FIFA. Não, mas precisa ver. Qual que é o critério de desempate? São as vitórias. Não é as se empatar vitórias. Em vitórias, saldo de gols. É verdade. Precisamos ver se estamos no pote A ou B. Não, é importante. Não, nós estamos em qualquer pote, não importa. É nós. Não importa o pote, não é? Ah, não importa. Nós vamos pegar aí e vamos passar o carro em quem vier. Quem velho, que você queria pegar, vai, se você pudesse escolher? Qualquer um mesmo. Qualquer porcaria. Porra. Ô, velho, o quê? A, B, C, D. E o Corinthians, queria pegar o Corinthians? Vamos lá, mas é o mano falou, pra valorizar o campeonato. Certo. O melhor era a final, Palmeiras e Goiás. E o São Paulo, pegar agora? Queimar cartucho. Agora queimar cartucho. ficou lá. É usar o Ferragamo no churrasco. Ficou lá Barcelona e Juventus. Não seria nem o dedão do pé o que seria Palmeiras e Corinthians da Copa do Brasil, meu amigo. Lógico que é. Sim, mas legal, tipo, os filhos andando aí, já tem que estar quebrando o pau. Barcelona e Juventus. Cara do som, galera. É. Me ajuda aí! Eu tô vendo a sua cara com esse palitinho de fósforo. Mas, ó, é verdade. É isso que eu tô vendo. Os caras acham que eu falo bobagem. Só ratificando, mano. O Domênico aqui, o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Já vem até momento fanfarrões. Barcelona. Barcelona e Juventus na final da Champions. Bom, né? Foi uma M perto de Corinthians e Palmeiras na semifinal do Paulista. Também acho, foi uma porcaria. É verdade. Foi um baita num espetáculo. Inclusive, seu pensamento de todos os torcedores do Barcelona, todos eles pensam a mesma coisa. A Europa é tudo tonto, mas cara sabe torcer. Aliás, dá a impressão que na Europa teve lá em um momento que eles anunciaram: neste sábado, Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Deveriam. Não perca. Deveriam. TV. Oh, o europeu. Palmeiras vs Corinthians. O europeu é tonto. Eu vejo se eles assistirem uma única vez, eles vão se apaixonar. Eu vejo nego falando assim: não, porque o torcedor alemão. O cara assim é fanático. Você é tipo o torcedor inglês, esse sim é fanático. O negócio concordo. É o seguinte, é fanático, Domênico Gato, porque tem dinheiro, tá certo? Que nem o Bayern. É fácil torcer pro Bayern hoje. É verdade. Tá certo? É fácil torcer pro Barcelona, que é o time da modinha. Meu irmão. É fácil torcer pro Real Madrid. Barcelona é o time da modinha. Lógico que é. Concordo. Tem Neymar, tem... Eu tenho que concordar com o Real. Benzema, Cristiano Ronaldo, Bale. Torcer pra esses times aí é fácil. Ô, irmão. Quero ver torcer pro nosso, que tem Rio. Onde o Tigres do México não é time da modinha, tava cheio o campo lá, viu? Tá. E a festa tava bonita. É que o mexicano hoje, ele não tem mais entretenimento. Concordo com o mano. O entretenimento do mexicano hoje é tentar cruzar o deserto ali junto com os coiotes pra entrar nos Estados Unidos. Tá o negócio é o seguinte, depois que morreu o Chapolin, velho. Depois que morreu o Chapolin. Então, mas é que tá. Depois que morreu o Chapolin, velho, acabou o entretenimento no México. A graça do mexicano é passar lá o deserto rastejando pra tentar entrar nos Estados Unidos. Esse é o entretenimento dos malucos. E agora o entretenimento brasileiro é pedir emprego, né? Não é nada, velho. Aqui a crise não chegou ainda. Somos a pátria educadora, meu líder. É o futuro do Brasil. A crise ainda não chegou aqui. A crise tá na Grécia, mano. Que os caras bloquearam a conta. Assume essa porra aí. Mas fala o 20 aí do Jardim Vitória. Ô, meu velho, qual que é o time? Meu time? É o The King of the Class. Ah, The King of the Class. Vamos continuar falando do negócio lá. The King of the Class. Eu estranho. Eu estranho. Fala com o estranho aqui que é palmeirense também, brother. Ah, canta, Moacir Franco. Fala, ouvinte, beleza? Beleza, cara. Não tem como a gente estar mais feliz, né? Só alegria. Só o campeonato brasileiro estando no G4 aí pra gente tá bom esse ano. Ah, com certeza. Por isso, calma, vaguinha Libertadores aí já é lucro esse ano. Peraí, vocês estão esperando é ganhar título, ainda. Não vem com essa historinha, não. Esse ano é ganhar título. Vocês estão batendo o peito aí, chegar no fim do ano e não ganhar? Falsa humildade. Esse ano que não. Tá o Palmeiras, vocês estão querendo o título, não vem com a conversinha, não. Com certeza, mas o G4 tá vendo? O G4 seria bem-vindo. Para, vai. Vocês estão esperando. Faz tempo que você está esperando o título. Esperar o título é uma coisa, agora ter certeza ainda não temos. Mas, estranho, é o seguinte, vamos fingir... Vai ficar decepcionado ou não vai? Que o pai de todos desceu na terra e vai fechar um acordo com você. Fala, estranho, vai, calma aí. No, bem antes do final do primeiro turno, assina aqui pra mim uma vaga no G4, tá tudo certo. Você assina hoje? Não claro quer que ver não. O final? Não. Você quer ver o final pra deixar de ser campeão? Até o final, não tem condição de ser campeão. Claro. Não tem condição de ganhar. Olha, eu honestamente digo a vocês o seguinte, a vaga para Libertadores, ela é importante, mas eu honestamente vou ser sincero, eu espero que o Palmeiras ganhe o título, sim senhor, espero que ganhe o título, sim senhor, porque eu vejo aí outros times, com exceção da Atlético Mineiro, que já vem numa toada aí há 2 anos, aí quase mesmo tem pelo menos um esqueleto bem montado, os outros, cara, desculpa. O Corinthians pegou o Atlético aqui e desceu o sarrafo. Então, meu amigo. Foi 1-0, mano. Desceu o sarrafo. O Atlético mandou o jogo todo. Desceu o sarrafo. Quanto acabou? 1-0. Quem levou os 3 pontos? Ah, mas isso aí então não chupa, velho. Muita então coisa. Chupa. Vamos ver. Vem mais pra cá pra tomar uma binguelada aqui. Eu acho, honestamente, que dá sim pra ser campeão, porque você tá aí a 5 jogos do final do primeiro turno ainda. São 4 pontos que separam o Palmeiras do Atlético Mineiro, que é o líder. Dá pra ser campeão? Sim, o presidente senhor. Do Internacional falou também, que dá pra ser campeão com 10 de diferença. Ontem. Mas ele o presidente falar, do Inter falou que dá pra ser campeão com 10 atrás. Ele voltou atrás, né? Não, já deu. São Paulo conseguiu fazer isso. Mas tem que ver agora a continuidade do campeonato. Olha, porque que nem, vocês estavam discutindo há semanas atrás, quando tinha lá os 4 primeiros, né? Que era Goiás, Ponte, Sport, você olha a tabela toda hoje, já só o Sport tá lá em cima, o resto tudo já caiu. Então o Palmeiras ainda é uma incógnita com o Marcelo Oliveira, tá 7 jogos que ele tá aí, teve uma derrota só pro Grêmio, mas a sequência do campeonato é que nós vamos realmente ter essa certeza se dá pra buscar o título ou não. Exatamente. Exatamente. Mas o campeonato, eu acho que ele proporciona, evidente. O campeonato ele proporciona isso, você lembra? As 5 primeiras rodadas, quem era o cara bajulado como técnico? Guto Ferreira. Porque o Guto Ferreira. Da Ponte, hoje a Ponte vai lutar pra não cair, filho. Ninguém fala mais na porra do coitado do Guto Ferreira, velho. Mas é que tiraram os jogadores dele, né? Tudo bem, Motinha. E aí? Sem jogador não dá pra fazer um time. Ah, então não pode criticar os outros. Todos têm que ter jogador pra ter, né? Se tivesse mantido os jogadores que estavam desde o começo, a Ponte não estaria melhor? É, a Ponte vendeu. Eu acho que vendeu o mando, vendeu os jogadores. Honestamente dizendo, eu acho que o Internacional, ele abriu mão do Campeonato Brasileiro para tentar ser campeão da Libertadores, o que não aconteceu. Eu acho que são muitos pontos, 10 é muita coisa. Para buscar? Resta saber, para buscar título, acho que é muita coisa, sim. Porque o campeonato é muito nivelado. Então, são muitos pontos para você tentar buscar. Outra coisa, o Inter, ele vai ter, naturalmente, vai ter uma queda aí de produção, porque... Quando você perde da forma que abalado, perdeu, né? Eu acho que vai demorar umas 3, 4 rodadas. Eu acho que o final do primeiro turno não vai conseguir nem chegar a pontuar muito. É o meu ponto de vista. Mas sabe qual é o outro problema? O problema não é nem os 10 pontos que separam ele do líder. É os times que separam ele do líder também não podem ganhar. Porque além dos 10 pontos, tem outros 9 times, que se não me engano ele tá em décimo, que estão à frente dele. Gente, se você engatar uma sequência de 5 vitórias, também acho, dá pra buscar. Você dá um salto imenso no campeonato. Dá pra buscar, mano? Com 10 pontos de diferença. Se você engatar 5 vitórias, precisa combinar com os caras lá da frente e engatar 5 derrotas. É difícil alguém conseguir essa sequência. Também é quase impossível alguém. O Palmeiras conseguiu 5 vitórias. O Atlético conseguiu 6, velho. Sim, mas o Atlético é um time que tá bem, tá em primeiro lugar. Mas o Inter tá na final. O Inter não está. Mas o Inter não está bem, gente. É por isso que eu acho que o Inter não consegue. Hã? O Inter, eu acho que o Inter tem time pra isso. O Inter tem time, mas não tá dizem jogando. Também que agora, após a eliminação, deve se desfazer de alguns jogadores, baixar a folha de pagamento, porque eles montaram um time com muitas contratações. O Aguirre deve sair. Esse negócio de Libertadores da América é cheio de time da all-in financeiro pra tentar ganhar a tal da Libertadores. Caiu fora da Libertadores. Perdeu tudo. É queima de estoque, pô. Bicho, não precisa também agora ficar montando um mega time. E olha gastando... se eles não mandaram o técnico embora, hein? Hã? E se não mandaram o técnico embora? Ah. Mas também o Inter, ele tem um time bom do meio pra frente. Do meio pra trás, você pega a maioria dos jogadores, tava conversando com o outro ali fora. Foi estranho, os verdade, dois laterais, cara. O Hernando, o Rodrigo Dourado, são jogadores que... Aquele Jefferson foi convocado pra seleção brasileira. Não é porque ele fez gol contra... Ele é horroroso. Um baile ontem, cara. Aquele Jefferson é horroroso. Ele em nada é melhor que o Reinaldo do São Paulo, que é horroroso. E ele tava com medo, Sombra. Ele tava com medo do jogo ontem. Foi convocado pra seleção brasileira. O cara que tinha uma Jefferson com G... Com G não dá. Também não existe. Já não dá. Nortista. É verdade. É Gefferson. É Gefferson. Gefferson. Jefferson. Mas foi vendido. Não. Aí nós temos vários ouvintes que devem se chamar Jefferson com G. Não tem. E os caras estão chateados agora com vocês. Podem ficar, então. Não fique tão chateado. Fica chateado com os pais, com o escrivão, no cartório. Mas ele tava com medo ontem. Fala, rei do xadrez. Essa história do Jefferson, eu acho que é a mesma situação do Firmino. E foi convocado para a seleção, agora conseguiu um contrato milionário, foi vendido, assim como foi anos atrás. Mas o Firmino estava correspondendo na Europa, ele estava fazendo gols pelo futebol alemão, cara. Lembra do Afonso Alves também, uma época da seleção, que fazia vários gols na Holanda? Esse é fraco. Apareceu, ganhou dinheiro, foi vendido, fez um contrato milionário e depois sumiu. Se bem que esse Firmino aí, eu também não... Olha, eu acho aquele Gignac do Tigres, bom jogador. Sabe o salário por mês? Um milhão? É. É pra ele sair do Olympique de Marseille. Mas um milhão do quê? De dólares? Não, um milhão de reais. Seria um milhão de reais aqui, mano. É, 300 mil euros. Então, mais de 300 mil euros. O jogador se predispôs e veio jogar a Libertadores. Saiu do Olympique. Ele que tem mais gols do campeonato que o Ibrahimovic e o Cavani. Ele chegou na frente da artilharia do francês e saiu do Olympique de Marseille jogando Tigres, mano. Matheus, um grande abraço pra você. Muito obrigado pela audiência, tá bom? Curto vocês aí pra caramba, tá de parabéns. O Dudu aí é o cara mais imparcial da rádio. Ele vai começar a acreditar que é. Não, mas não é isso, gente. Vocês aí, fica com esse papinho. O ouvinte não é só ele. Olha, é o Palmeirense, o corintiano, o São Paulo, todos eles falando a mesma coisa. Não, não sei se dá, tá se batendo. Não é isso. A mãe dele disse que ele já fica assim pelos cantos, conversando com a parede, falando assim: oi, parede, eu sou imparcial. Oi, banheiro, eu sou imparcial. Isso é a dor de cotovelo dos senhores. Os senhores não querem acreditar no que está acontecendo há muitos anos, que o ouvinte agora conseguiu ver. É isso, mano. É, fala aí. Nós temos exemplos. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Imparcial. Pode perguntar porque eu sou imparcial, não, pode dizer. Não. Mas é coisa de cunho pessoal? Pode dizer, velho. Não, é sobre o time. Ah. Diga. Dá pra eu soltar o Tóbio e deixar o bairro de baixo pra frente? Domênico, e aí? Dá o Tóbio já liberou o Boca. Já liberou o Tóbio. Você tá relacionando Tóbios com bairros? É isso? Tóbios e bairros. É, dá pra mandar o Tóbio embora e deixar o bairro? É difícil, é complicado essa pergunta. Tóbios e bairros se entendem. Vamos colocar tudo no seu devido lugar em busca de mais um título. Ô, Matheus, então tá bom, cara. Um abraço pra você. Obrigado. Tudo de bom, tá bom? Valeu, Matheus Palmeirense participando do Estádio 97 na Energia 97. O oferecimento de Eliar, muito além da partida, também do Grupo Esser. É isso aí, amigo, nós vamos falar da Esser agora, porque Esser sempre é sinônimo de coisa boa. É mesmo. Todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é? Bom, eu vou dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, amigo, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, na localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, hein? Então, para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, amigo, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. Esser.com.br/satisfação. Ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn. E um parabéns pra Paula Gil, que vai casar agora no começo de setembro. Parabéns, Paula Gil! É Esser, Zombinha! É só um detalhe, né? Mas é bom sempre a gente dar esse tipo de informação, só por cada vez mais a gente... Pertinente. É, tomar conhecimento de quem são as pessoas, né? Um dos manés lá que causou problema na Bolívia, ontem era um dos detidos lá no Rio Grande do Norte, que foi acompanhar o Corinthians. Num amistoso, né? Ele conseguiu arrumar uma confusão. É impressionante, né? E só uma coisa, que mais um gol da Alemanha, viu? Mais um gol da Alemanha, Motinha. A seleção alemã mandou 270 camisas da seleção para uma ONG carente aqui no Brasil, de crianças carentes, né? E a Receita Federal não liberou as camisetas pros meninos, mano. Mas a Alemanha continua fazendo gol no Brasil até depois do jogo, né? É lamentável, né? Não, mas não liberou por quê? Já vê por quê, né? Mas foi um presente da Federação Alemã pros meninos lá que eles ficaram. Não, mas precisa ver também, que é um país que tem. Será que eles não vão gatunar a camisa antes? Não, mas eu acho que tem que ser analisado aí de fato o que aconteceu, porque eu acho que não foi brecado do nada. Por exemplo, o Escobar lá da Colômbia, ele pode mandar um pacote pra mim aqui de um quilo. Ele não pode mais, ele morreu. Então, não, mas tem vários. Tem o filho dele, tá na Argentina, o filho dele. Tem os dissidentes ali. É o Escobar primeiro, segundo, terceiro. É igual o Dom Pedro, velho. Então o negócio é o seguinte, o cara pode mandar um pacote pra mim aqui, Sombra, contendo um quilo, vai passar por uma esteira, vai saber o que mandaram junto lá com a camisa da Alemanha. Estranho, você vê que coisa chata, meu? Quando o Rafael Sobis esteve jogando contra o Inter pelo Tigres, no Sul, eu lembro, eu tava vendo o segundo tempo do jogo, ele foi substituído, puta, a torcida xingando o Sobis, xingava o Sobis. Aí vi aqui também que quando teve o jogo no Beira-Rio, o filho dele foi ameaçado. Eu vi essa reportagem também. Cara, tem gravado. Tem gravado lá um idiota. Um menino lá, o filho do Rafael Sobis passando, o gaúcho falando: vou te encher de beijo, moleque. Não falou isso, não. Vem cá que eu vou te encher de beijo. Não é possível, meu. Olha, o Rafael Sobis foi importante nas conquistas que o Inter teve, que tornaram o Inter, em vez de nacional, internacional. Não é? Ganhou as duas Libertadores junto com o Inter. Exatamente. Fez gols 2006 com o São Paulo. É a mesma coisa, sabe? Que nem o Danilo. O Danilo teve uma carreira tão bonita no São Paulo. Aí complementou a carreira de uma maneira bonita também no Corinthians. Eu não consigo imaginar os São Paulinos, cara, ofendendo o Danilo, querendo ameaçar o filho do Danilo. Não, se tiver, cara, é bizarro, é absurdo. Eu não vejo o torcedor, eu não vejo torcedor comum fazendo isso. Torcedor comum eu não vejo fazendo isso. São torcedores que são meio consequentes. É, é a mesma coisa. Você falou do amistoso. Mas será que é só o comum? É, o Sombra. Ali onde eu vi os que nego xingando camada, não era organizada, não, viu? Tem idiota em qualquer camada, RG. Também acho. Opa, o que o cara vai fazer num amistoso do Corinthians com outro, que não tem nada a ver com Palmeiras, com... Não importa. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Aí o cara vai lá bater no sujeito. Não, mas o RG... Com a camisa do Vasco. Porra, não, mas tem nada a ver. Mas aí é do Rafael Sobis. Né? Com relação a esse episódio aí, o Rafael Sobis, por mais que ele talvez tivesse um pensamento aí de que ele poderia ser bem recepcionado ali no Beira-Rio, nesse jogo diante do Inter, tava na cara que ele não seria. Porque o torcedor, por mais que você tenha uma meia dúzia que ainda realmente tem a cabeça um pouco mais fria, o cara vai lá e realmente exalte o cara... Tenha talvez aí até um pouco de compaixão, RG, porque é complicado, o estádio inteiro vaiando o cara ali, é muito triste até. Ainda mais para um cara que marcou história como o Rafael Sobis fez no Inter. Mas ele já deveria meio que estar sabendo do que poderia acontecer. Então você levar um familiar seu num ambiente que você já tem dúvida do que pode acontecer, eu sinceramente não levaria. Eu não levaria, eu sinceramente pensaria duas vezes. Isso, mas ameaçar uma criança mas, é uma coisa mas, bem abjeta. Portuga, né? Portuga tem imbecis, velho, que fazem coisa pior. Ainda bem, graças a Deus, se é que dá pra gente colocar dessa forma, graças a Deus ficou só na ameaça, porque tem imbecil que vai lá e agride, RG. Não teve um moleque aí que tava com o pai, naquele... Foi no Shopping Bourbon aqui, um menino que tava com o boné do Corinthians. Um dia de jogo do Palmeiras, aí os caras entraram na loja lá pra querer agredir o moleque tomar o boné. Tiveram que correr, né? Se o pai não tivesse dado o boné do Corinthians pros caras, o moleque tinha apanhado, cara. É animalesco. Bom, no começo do programa das manchetes, cara, foi falado o que o Osório foi fazer lá no Paraguai pra assistir o jogo do Guarani contra o River. O Mota falou que ele foi comprar a muamba. Não, segundo o blog... que tava falando besteira. Segundo o blog do São Paulo, costuma ser um blog que traz informações bem legais, né? O Osório foi lá, inclusive, porque ele foi fazer uma sondagem com o atleta Julian Alfonso Benítez. Mas ele não tinha o telefone do cara? Não, acho que não. Não dá pra ligar? Não sei se Paraguai tem telefone. E aí foi lá... Incomoda isso, ponto. Exatamente. Aí foi lá e disse que teve um papo lá, até com o empresário do atleta, viram com bons olhos a vinda pro São Paulo. Acontece que se ele viesse pro São Paulo, teria que ser ou ele rompendo o contrato, rescindindo o contrato lá, porque ele não pode ver mais a contratação de um jogador que vem do exterior, você comprando o jogador. Só se o jogador rescinde o contrato, aí fica livre no mercado, lá, e aí você pode trazer. Faz a transferência. Ou seria para 2016, tá? Então, é que foi por isso que o Osório foi lá. E também então, pra ver o jogo 10 minutinhos no WhatsApp resolvia, não precisava ter gastado dinheiro demais. Além do Santander... Nossa, o São Paulo incomoda você. Além do Santander, esse time tem bons jogadores, aquele Palau, os caras são bons. São Paulo não incomoda vocês, o São Paulo incomoda hoje o próprio torcedor do São Paulo. Ah, então chupa a moto. Tem mais segura, meu. Eu tô falando incomoda de outro jeito. Não, mas o São Paulo é tão grande que incomoda eles ainda. Tem coisas por aí, viu? Tem coisas acontecendo aí. Eu, sinceramente, é que eu não quero arrumar dor de cabeça pra mim, né? Então, mas eu acho que em breve muitas coisas deverão aparecer. Mas você tem imunidade. Hã? Você tem imunidade. Ah, deputado. Eu sou agora o Eduardo Cunha. Você futuro é o vereador de São Paulo. Os taxistas amam ele. Taxistas gostam. Olha, não é sacanagem, mas eu sempre penso assim comigo. Na hora que se eu estivesse trabalhando em rádio hoje, eu seria taxista, cara. Eu também. Eu gosto de dirigir, gosto de ouvir rádio. Porra, eu ser caminhoneiro. Eu também adoro dirigir. Não, caminhoneiro não. Eu ser caminhoneiro. Olha, o Igor Mendonça, um abraço tá mandando informação. Pro Linguiça, que é do... Linguiça é meu dentista. Não, o taxista. Também Linguiça? Só tem um Linguiça agora, pô. Os taxistas. Que eu conheci era só meu dentista. Bota tem o Linguiça dele também. Ó, o Igor Mendonça mandou informação, Portuga, falando aqui a respeito da informação que você deu das camisas. Ele passou o seguinte aqui, ó. Na hora de preencher o formulário para retirada dos uniformes doados pela Federação Alemã, o proprietário da ONG errou. E isso trava retirado. Pô, é uma burocracia. Burocracia do caramba, né, cara? E o cara ainda teve que pagar ainda R$500 pra poder liberar a carga ali. Sacanagem, o presente. E ele disse que a família do Juninho Pernambucano também foi ameaçada na Ilha do Retiro. Quem? A família do Juninho Pernambucano. E ele jogou no Sport, hein? Porra. Então. Mas disse que a torcida do Sport lá ficou meio chateada com ele. Ficou meio chateada. Olha aí, cara! Ó quem tá chegando aí, ó. Ó o avião do estádio, anota aí. Esse voo. Esse é o avião do estádio que te leva pra assistir Show do YouTube em Barcelona. Belo prêmio, estranho. Belo prêmio, hein? Show de bola. Esse aí deve ser um ótimo show. Ótimo show. Com ainda certeza. Assistindo na Red Zone. Que legal, hein? Red Zone. Agradecer mais uma vez o apoio da Singapore Airlines e também da Agência Catalana de Turismo. Daqui a pouco vamos falar muito mais a respeito dessa promoção. Anote aí, passou o avião do Estádio 97 acabou de passar. Anote. Hoje, dia 23, é isso? Sim. Hoje, dia 23, dia 23, ó, já ouviu o avião passar. Anota, é avião do Estádio 97 que vai te levar pra Barcelona. Vê o show do YouTube. Com direito acompanhante, que maravilha. Vamos a mais ouvintes? Ah, agora vamos ao momento sem parar. É o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook. Isso aí. É isso aí. Será que nós estamos aqui mexendo nos sistemas? Boa. O sistema consome e massacra as pessoas. O sistema. Rede Brasil. Mandou um burro. Mandou um burro. Tocou o botão. Burro. Mas pelo menos me vinguei. Ganhei com meu time. Benjamin. Ganhei com meu time chinês hoje. Alô. Ganhou já? Ganhei. Alô, boa noite. Ganhei nos pênaltis. Boa noite, quem fala? Opa, meu nome é Gerson, tudo bem? Opa. Como? Como é o nome? Cara, tô meio nervoso, que é a primeira vez que eu tô conseguindo ligar pra vocês. Eu venho de São José dos Campos todo dia tentando ligar e eu consigo, nunca nem chama. Obrigado, agora conseguiu. Pra poder falar. Como é seu nome mesmo? Fala aí seu nome de novo, Gerson. Pra gente. Gerson. Gerson. Quase Jefferson. É, Gerson Fernandes. Gerson Fernandes, só isso? Gilson Fernandes. Isso mesmo. E quantos anos, amigão? 28. 28 é beirando 29, né? Aí é RG número 2, 28. Ele é o quê? Gerson. Gerson? Gerson Gilson. É, só falta querer levar vantagem em tudo agora, né? É. Ah, aquele comercial antigo. É sensacional! Sensacional! Muito bom, muito bom. E o Gerson Brenner? Salvou, né? Não, tá doendo, tá ruim, tá mal. Tá mal. Ainda tá mal. É. Uma vez, a mulher deixou ele na mão. Uma vez eu quebrei o braço e Schumacher tá mal também? Também. Muito mal? Uma vez quebrei o braço e tive pôr Gerson. Nunca mais ninguém falou. Eu tive pôr Gerson no braço. É que a família... Gerson, que a imprensa por perto, né? Você tá louco. Gerson no braço já teve? Gerson, vai pro inferno. É que quebrou o braço. Ai, pro inferno. Qual que é o bairro que você mora aí, velho? Eu sou de uma cidade que eu acho que o Benja vai acertar muito fácil. Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Oh. Aprazível Itaquá. É uma delícia. Uma delícia. Tem um lugar lá em Itaquá, que é uma delícia. Esqueci, rapaz. Ali eu não morei, mas eu trabalhava em Poá. Ali, então, eu trabalhava em Poá. E às vezes, quando tinha umas duas, três horas a mais de almoço, que às vezes compensava de noite, eu ia lá num lugar. Como é que chama aquela? Tem uma praça ali, Deus do céu, o nome da praça. Ali não, tem uma praça ali, né? Realmente eu também não sei o nome, mas é a única praça que tem em Poá, que é a cidade tão pequena que a praça é a própria cidade. Tem aquela praça e tinha um restaurantezinho ali tão legal, numa ruazinha do lado, meu Deus do céu, ai, me deu branco ali. Puta, mas era bom demais. Não sei se ainda tem, era uma coisa. Deu branco, a cidade tem uma praça, tem restaurante. Eu acabei de falar que eu não morei lá, eu morava em Poá. Nessa você passou. E aí, às vezes tinha duas, três horas mais almoço, eu ia lá, então não é um lugar que eu morei. Meu Deus. Mas é encostado em Poá. Não é, amigão? É exatamente isso mesmo. Exatamente isso. Um abraço pra Itaquá. É sensacional, conhece muito Itaquá. E o time, brother? É, exclusivo é Corinthians. Quê? É igual o Bruzinho, ele falou igual o Bruzinho. Scream for me, Corinthians! Ó, amigão! O Bruzinho fala isso. Meu Deus. Ó, amigão! Opa! Deixaram chegar, agora segura o monstro, hein? Chegar onde? Ah, o bonde sem freio não é do Emerson Sheik lá do Flamengo, não. É o Corinthians, vai passar o trator. Com certeza, velho. Com certeza, mano. O time do Corinthians aí é embaçado, velho. Eu não gosto de falar isso, mano, mas... Olha! É sério, já. É complicado, velho. Você falou da última vez da Champions League, né? É verdade. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. Dá errado, hein? Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. Eu vi o Guarani do Paraguai. O Corinthians não me permite isso. Olha! Olha, amigo. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians me permite. Já repeti infinitas vezes. Ah, então, mas é verdade. Certo, né? É verdade. É, o Corinthians de vez em quando ele passa por um mau momento, como passou aí com a eliminação da Libertadores, o Corinthians ainda acabou sendo desclassificado no Campeonato Paulista também, mas isso daí, velho, é um pingo no oceano, tá certo? De tristeza, perto de um mar de alegria que o Corinthians tem proporcionado pra gente nos últimos anos. Ai, ai, ai, tá poeta, hein? Ai, meu Deus. Mano, sinceramente, RG, eu ainda tô de ressaca do Mundial de 2012, cara. Nossa. Eu ainda tô de fogo, velho. Então é bom acordar logo, hein, mano? É bom acordar logo. Mano, eu tô de fogo. Fala a verdade, né? Você vai cair da cama, velho. Acorda logo. Ô, amigão. Opa! Você conhece esse Jonatas aí que o Corinthians tá buscando aí, que tava jogando no Elche da Espanha? Olha, mano, pra falar a verdade, até então eu não tinha ouvido falar dele, não. Depois que começaram a falar, eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele e aparentemente é bom. Eu vi alguns gols dele na internet, pra falar a verdade, até então era desconhecido. Aparentemente é um cara bom. Acho que é melhor do que o tal do Théo Gutierrez. Desculpa só a minha curiosidade, mas como é que você analisa o cara vendo os gols do YouTube? Não só os gols do YouTube, os gols que ele praticou ali no Campeonato Espanhol. Bom, ele ficou na artilharia. Na artilharia, ele ficou à frente do Bale, ele ficou à frente do James Rodrigues. Não, tudo bem, e ficou um gol atrás do Benzema. Não, tudo bem, não. E o Benzema que joga no Real Madrid. Eu não tô questionando se o cara é. Eu não tô questionando se o cara é bom ou ruim. Eu, por exemplo, sou ultra sincero. Eu não sei quem é. Agora, se eu entrar agora no YouTube ou no Google e fazer um resumão da vida dele, eu não consigo analisar se o cara é bom ou ruim. Foi bem o que eu disse, assim, realmente eu não conheço ele, até então não tinha ouvido falar dele. Comecei a pesquisar um pouquinho após ter cogitado essa hipótese dele vir pro Corinthians, mas até então não conhecia esse cara mesmo, não. Porque o Corinthians, amigão, ele tá tentando buscar de qualquer forma aí um centroavante aí pra poder fazer pelo menos uma sombra pro Wagner Love. Acredito eu que se o Jonas viesse hoje, o Jonathan, se ele viesse hoje, possivelmente ele seria titular. Porque o Wagner Love aí, por mais que a gente dê um voto de confiança, acredite no potencial dele, diga que a torcida do Corinthians tenha que ter um pouco mais de paciência, porque ele tá em período de readaptação ainda, mas é um cara que até agora no Corinthians não conseguiu engrenar, né? É, exatamente. Muitas vezes eu vou na arena, dou uma olhadinha, assim, o Wagner Love é até um jogador que ele parece um ator. Que parece que quando a câmera tá filmando, a impressão que eu tenho é que ele sabe, porque ele começa com ele se movimentar. O jovem em si, ele é um morto, pra ser bem sincero. Eu, particularmente, não gosto do Wagner Love. Isso. Eu acho que ele tá tendo uma boa atuação no Corinthians. É muito apagado. E pra quem já viu grandes jogadores, como já viu na história do Corinthians, Marcelinho Carioca, entre outros, acho que o Wagner Love é muito fraco pro nível do Corinthians ainda. É, o Wagner Love, cara, ele até teve uma sequência boa aí, ele tava um pouco melhor, mas os dois últimos jogos do Wagner Love aí foram pavorosos. Mano, o próprio palmeirense, alguns palmeirenses com os quais às vezes eu converso, falam que não gostaria de ter o Wagner Love de volta, não. Ou pro nosso jogador de xadrez aí. Não gostaria também, não. Acho que já passou o tempo dele realmente ter estourado e dado uma sequência na carreira. Ele estourou e meio que se acomodou e depois não evoluiu. Será que ele ainda vai emplacar aqui? Decadente agora. Mas antes dele ir pro Corinthians, a torcida do Palmeiras não tinha essa empolgação, não. Não tinha. Pra tê-lo lá. Mas o Wagner Love, quando o Corinthians cogitou a possibilidade de trazê-lo esse ano. Talvez tinha empolgação. Até o Xandão Lomen tava fazendo amistosos aqui no Brasil. Viu, mano? É, o Wagner Love ele foi cobiçado não só pelo Corinthians, mas por outros clubes também. Então, o Wagner Love, o Palmeiras gostaria. Gostaria, não. Ele queria muito a volta dele naquela época. Que ele voltou mesmo, né? Que todo mundo queria. Deu aquela queimada. E aquela volta dele já não foi legal, porque o Palmeiras acabou perdendo aquele título lá. E muitos dizem que foi por causa até do Wagner Love, né? Que vinha ganhando mais, tal, aquela coisa toda. E ele forçou a saída também, né? E forçou, disse que bateram nele, sabe? Então aquilo lá deu uma sujada. Deixaram o cara no banco, hein? Deixaram uma sujada. Deram um pau no cara no banco lá, velho. Onde? Que banco? Ele ficou de sacar dinheiro no Bradesco ali. Mataram ele na Sumaré. Na Avenida Antártica. Não deram pau nele. Não deram pau nele porque. Não deram um pau nele. Não, é que tinha segurança lá, mas os caras foram na intenção, né? Mas acertaram o cara. Mas houve tentativa, foi isso? Foi na intenção, né? Segundo ele, teve uma tentativa. Tentativa dele. Entendeu? Mas aí vai dar. Agora, se o Tite quer jogador pica, traz o Pikachu. Quem? Pikachu. Acabei, o Pikachu? Acabei de falar espumando aí, ó. Então, não quer jogador pica? Não, mas o Pedi pica amigo, veio a mexa. Porque o time do Corinthians, velho, com todo respeito ao Wagner Love, é muito fácil de jogar. Ainda mais um time que voltou a ficar montadinho, voltou a ficar redondinho, como tá o time do Corinthians. O Corinthians é um time muito constante ali na defesa, tá certo? É uma defesa segura, toma poucos gols. A defesa do Corinthians tá entre as menos vazadas do Campeonato Brasileiro. O meio-campo do Corinthians ali, com o Jadson e com o Renato Augusto, os dois estão jogando bem. Os dois estão jogando bem. O Bruno Henrique é um volante que não é aquele volante cabeçudo, apesar de ele estar jogando na cabeça da área ali, como o Ralf jogava. Mas o Bruno Henrique ele tem mais qualidade no passe, é aquele volante que sai um pouco mais. O Elias tem essa característica também de aparecer na frente. Você, então, tem uma defesa compacta ali, uma defesa segura. um meio de campo que tá criando oportunidades ali pros atacantes. E se você joga do lado ali de um menino, que é o Malcom, que tá bem hoje também, tá certo? E do outro lado ali, que seja Rildo ou Mendonça, quando o Tite acabou optando por jogar com três atacantes, o Wagner Love, ele só não faz gol se ele não quiser. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, cara. Tá tudo conspirando a favor dele, mas o cara não consegue, sabe, baixar o freio de mão. O cara parece que tá emperrado, porque a bola bate nele e entra. Porque nem é correr atrás da bola e não corre. A bola mano, bate é normal. Um cara ficou muito tempo na China. Não é todo jogador que volta. Às vezes volta bem, como voltou o Ricardo Oliveira. Às vezes é um cara que ele tá... Já tem 30 e quantos anos, mano. Não, mas independe disso, Sombra. Eu falo isso com relação até às atitudes do Wagner Love dentro de campo. O Wagner Love, ele precisa ser talvez aí um pouco mais ganancioso no bom sentido. O Wagner Love, no último jogo do Corinthians aqui na Arena, ele teve uma chance ali que ele saiu cara a cara com o goleiro. No segundo lance, ele até tocou pro Malcom e o Malcom acabou fazendo o gol. Mas ele saiu um lance ali um pouco antes de sair esse gol do Corinthians, ele saiu cara a cara também. Ele, ao invés de chutar no gol, ele preferiu tocar a bola. Você sabe por quê? Porque às vezes não se sente confiante de fazer o gol. É, então quando o cara fala assim, meu, não mas tô... Mas ele só vai se sentir confiante perder, quando ele chutar a bola e a bola entrar, Sombra. E vai que ele tá mais propenso a chutar e não entrar na zona, e tomar maia. É igual o Virgem na zona. Se ele ficar com medo de subir lá e broxar, ele nunca vai fazer o negócio. Mas dependendo se o cara for no momento errado e broxar, aí ele vai ter que contratar psiquiatra, vai psicólogo, nada, vai caramba. Nada. Só vai perder dinheiro, mas depois volta na semana seguinte. Uma coisa que o Benjamin falou, eu fui 8 vezes na zona pra conseguir dar primeiro. O Benjamin falou. O Benjamin tinha problema. E aí sabe quem foi comigo no Segue o jogo, segue o jogo. Eu ia falar um amigo meu. Segue o jogo, segue o jogo. Eu ia falar um amigo meu. Quem era o amigo? Fala. Por exemplo, o seu Zezé. O seu Zezé. O Zezé é famoso. O seu Zezé, ele chegou um dia lá. Aonde? Não levou. Pegou os gêmeos e falou assim: vamos procurar a melhor zona da Zona Norte. Kelly Drinks. E levou os dois gêmeos lá. Ah, será? Não, levou os dois gêmeos isso lá. Isso não aconteceu comigo, velho, mas teve um amigo meu que encontrou uma vez o pai na zona. E pior que ele tinha voltado da balada e já tava meio que a zona tava pra fechar. Sim. Sabe que eu só tenho aquelas cansadas que estão meio bêbadas jogadas no sofá? Com o peito de fora. Sim. Aí falou, pô, eu entrei, velho. Conforme eu entrei, falou, pô, eu tinha voltado da balada, eu olhei pro lado, assim, não tinha nada que prestasse, parecia uma cena de guerra, sabe? Falou, eu fui pro bar, velho. Quando eu cheguei no bar, velho, eu só vi meu pai, velho, de costas, com a camisa aberta, velho. Meu pai tinha acabado de descer, velho. Tava... Ah, legal, vai se encontrar o pai no puteiro. Você é louco, velho. Que cena constrangedora. Foi o Vieira? Foi o Vieira? Não foi o Vieira. Foi o Vieira. Não, o Vieira encontrou outra pessoa lá da família dele. Mas tem uns que vai pra curtir e outros que tá trabalhando. Eu encontrei uma ex-namorada. É verdade. Ô, Gerson. Opa. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Opa, obrigado, um abraço. Queria aproveitar e mandar um abraço pros meus dois irmãos, o São Paulino e o Palmeirense, o Wagner e o Roberto. E pro amigo meu chato pra caramba aqui da Panasonic, o Rodrigo. Ô, meu, é um trio de ferro em casa, hein? É. São Paulo, Palmeiras e Corinthians, cara. É um estádio 97. É um estádio 97, só falta um ancião aí. O pai pode fazer o vez de Santista. O seu tio, seu quem é o mais chato? Quem é o mais chato? Quem é o mais chato da família? Ah, meu irmão, o São Paulino é pior. É o que mais acompanha, mas é o mais chato. E manda seu placar então, velho. Curitiba e Corinthians, domingão. Olha, eu vou ser assim, bem modesto dessa vez. 6-0 fácil. Ah, então tá bom, vamos dar o tiro de misericórdia no Curitiba, velho. É, como é o Curitiba, não dá nem pra botar uma vinheta momento fanfarrão, né? Não dá, é Curitiba. Né? Então tá bom, amigão, um abraço, boa noite. Valeu. Mais um ouvinte no momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência, curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial, a página do Sem Parar tá demais, curte lá. Tá tendo problema, meu amigo? O que você tomou, velho? Tá bobo. O cara tem aí, tá louco. Alô? Eu sou. Loco Dance. Quero. É, quem é? Renato Batista. Renato Batista. Quem mais? Lembra aquela boca, Batista? Lembra do outro quadro? Legal esse quadro. Nossa, o jogo era tão legal, né? Era. Renato Batista, que mais? Oi, São Bernardo, sou São Paulino. Não, calma. Ah, mora chodamento, velho. Qual o nome do bairro? Renato Batista do quê? Renato Bertolete Batista. Isso, vem 3 vezes sem juros, né? É verdade. Quantos anos você tem, velho? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, meu. Nem eu que é a idade do Messi. Não, não, meu pai, senhor Cristo. Mas de 3.3 ainda. Teria sido esse o zagueiro? Teria sido esse o zagueiro naquele jogo que teve o goleiro Bautista na cabeça dele? Ah, ele sensacional! Ele ficou meio... Salvou a hora. Conectado, velho. Ah, salvou a hora. Show. E qual que é o bairro que você mora? Ah, eu moro em São Bernardo, na Vila Lusitânia. Vila Lusitânia não é São Bernardo? Não, imbecil. O cara acabou de falar, porra. Eu não ouvi, eu tava sem fone. Botei agora. Tá, mas olha... E aí, amigão? São Paulino? Tudo certo? É, não, já falou, São Bernardo, tricolor. Ah, é tricolor. Já deu a letra. É tricolor. O que tá acontecendo com o São Paulo, amigo? Em que... Você quer dizer dentro de campo, fora? Fora, tudo. Eu sou partidário da ideia que o negócio, o buraco é muito mais em cima, não... O problema não é o Osório, o problema é esse elenco descompromissado, Ganso Soneca, Luiz Fabiano, o porteiro. Somente é que mandar todo mundo pro quinto do inferno, logo e... Eu acho que o problema não é nem jogador, velho. A coisa é mais central. Não, sim. Fora, não, tem que dividir em duas partes, né, velho? Tem a parte do campo. E o administrativo e diretivo. E a parte da política, administração, essa história toda. Então, a parte do campo também, muita coisa reflete o que acontece lá dentro. Você não paga salário pros caras. Aí o que acontece? Tem jogador insatisfeito, tem jogador que sabe que tá uma zona que ninguém vai ligar, o cara vai na TV, fala o que quer, sai de campo, fica com mimimi, ninguém é diretoria, não pode. Aí não pode cobrar o jogador porque não tá pagando em dia. Então, tem tudo isso. Reflete a crise que tá acontecendo lá fora, né? Agora, mas o que tem jogador que realmente tem que ir embora de São Paulo, tem que fazer a limpa. Eu acho que chegou a hora pra muita gente ali. Mas não dá pra fazer limpa no meio do campeonato, né, Mota? Você precisa terminar o campeonato. Você não tem nem jogador pra pôr, né? É, precisa de elenco, não é assim. Mas você fica com o cara insatisfeito. Pô, mas então... Qual tesão que vai ter a partir de hoje um Ganso e Luiz Fabiano jogar no São Paulo? Eu vou resumir pra você entender o que eu tô falando. É o seguinte, você não gosta da sua camiseta, mas se você tirar a tua camiseta e jogar fora, você vai ficar pelado. Então você tem que ir com a sua camiseta pra final festa, mano. Nada a ver, porque o cara vai ficar com mimimi. Você vê na cara do cara que o cara não tá com vontade de estar ali. Mas não dá pra trazer outro. O cara não vai jogar, vai te prejudicar o time. É laranja podre no meio, estraga a molecada que tá lá, gente. Não tem janela pra contratar e não tem o jogador. Tinha! Não, então, agora sim, já a foi. Diretoria não fez a besteira de não aceitar. Tinha. Vende o cara, libera. Perdeu. Assumiu a dívida, fez uma cagadona. Opa. Né? Fez a cagadona de trazer o cara, de comprar, de acertar tudo. Todo mundo acreditou. Tudo bem, eu também acreditava. Mas agora, assume o erro, tomou a bolada nas costas, filho. Já era. Não vai voltar atrás. Assume. Outro ponto, tem lá os indicadores, contrataram um CEO, tem os KPIs, tem um semáforo. Cadê o semáforo? Eu gostaria que o Aidar publicasse no site do São Paulo os semáforos de cada diretoria para explicar o que está acontecendo e qual é o plano de ação, porque aparentemente não tem plano de ação nenhum, ninguém faz nada. Ninguém nem sabe o que está acontecendo. Ó, as pessoas, eu acho que está todo mundo meio perdido lá, não tem comando, tá uma zona. Tá difícil resolver os problemas, cada dia é uma pemba, e cada dia... Olha, é aquela história, quando você tá na M, tudo dá errado, velho. E todo dia é uma pemba. Olha, pode estar errado, mas você tem que ter um plano de ação para resolver o problema. Eu trabalho com a área de produtos, o meu chefe fala, estamos com um problema, o que a gente vai fazer? Sim. Com plano de ação, não adianta nada, tá com problema. Mas será que tem gente competente para resolver isso? Aí acho que, tá. Que não, mas... O que passa pra quem tá aqui fora é que não, né? Exatamente. Os torcedores veem o que tá acontecendo dentro de São Paulo. O torcedor que é fanático, que acompanha São Paulo, sabe? Acompanha o blog de torcedor, que acompanha São Paulo todo dia, sabe o que tá acontecendo. Vê. E vê que as coisas não estão se resolvendo. Exato. Entendeu? Hoje, cada dia aparece uma coisa. Que não nada evolui. Então, não tem assim um como você falou, uma agenda, vamos resolver cada coisa, né? Olha, vamos resolver isso, pagar o cara, ou pagar esse, desculpa, e resolve. Deixa eu falar um negócio, desculpa interromper. Ah, você ainda bem que não tem, eu sei que eu sou até adversário, tá louco, pro pós-final de semana. É a única coisa boa de São Paulo hoje é o técnico. Deixa eu falar um negócio, Fih. Quando eu falei que eu assumi o Chacol dentro do meu projeto, só me perguntava o que eu tinha que fazer dentro das, das diretrizes do futebol, coisa que pertence ao futebol, eu disse que a primeira coisa que ia fazer era. A primeira coisa que ia fazer era afastar. Afastar quem? O presidente. Você tá louco? Afastar o presidente, diretor de futebol. Você é o cara que te paga. Paulo Guerreiro. A Thaís Paulo Guerreiro lá, que foi pro Flamengo lá, esse cara aí, afastar não, também. Afastar também é o presidente. O Aidá tá ficando gagá, tá ficando velho, afastar. Afastar o Rogério Ceni também, afastar. Então, você tá louco? Afastar. É um mito. Porque, do jeito que tá, não vai dar certo. Não, o mito não mexe. E eu ganho o jogo de vocês domingo ou não? Não, na boa, o Rogério, por exemplo, deveria ser o primeiro já ter sido afastado, não. Ah, não, não concordo. Aí o Rovidio. Ah, não. Fala assim do mito. Porque, aliás, o Rogério tem. Salva muitas vezes o São Paulo. Ninguém tem que ele não salva, ô Mota. Tô falando o seguinte, quando você começa uma reformulação, ele começar lá de trás, começa, quem é o símbolo do cara que tá há muito tempo no time, não pensou que ele é ruim, obrigado, parabéns, obrigado por tudo, faz uma placa, uma estátua, um busto. Não tô falando que ele é ruim. Vocês são ingratos, velho. Eu tô falando assim, ó, não sou ingrato, é muito pelo contrário, não sou ingrato, mas também não acho que tem o maior ídolo da história, que pra mim é o Raí, isso aí eu não vou nem... É, cada um tem isso. Mas é uma coisa pessoal, né, velho? É pessoal. Exatamente, mas quando a gente fala em reformulação, eu vou dar um exemplo. Eu quero criar novas lideranças. Como é que eu vou criar uma liderança sendo que tem o Rogério dentro de um time? Se eu enfrentar o Rogério mesmo tendo razão, o restante sempre vai pro lado dele, porque o cara tem maior influência no time e tem mais conhecimento do clube. Os caras sempre vão entender. Talvez o Rogério esteja errado alguma vez, mas quando você estimular novas lideranças, evolução... Tinha que começar por ele. Ele que tinha que estimular, né? Ele tinha que estimular. Mas tá bem, ele olha pro elenco hoje e vê... Ele olha pro elenco hoje e vê quem? Mas você vê um louco que nem o Luiz Fabiano, você vê um dorminhoco que nem o Ganso... Mas, né? Mas sabe, pra mim, na minha opinião, o Souza era um aspirante a ser líder do grupo. Só que às vezes ele... Acho que ele fraquejava e dava um passo pra trás com medo de entrar em rota de colisão com o Rogério. Digo do histórico. Só que liderança você não cria. Exatamente. Liderança você modela. E você não você pode... vai modelando. Nem força, que, né? Então, nem força, né? Mas se você pode ter alguns que aspiram a liderança, só que na hora de ir pro embate, o cara fica melinda porque tá o Rogério lá. Né? Refuga. Ah, cara, eu acho sinceramente o problema é bem maior do que... Do que o time de 11, o goleiro sou o Rogério ou outro, se o capitão for A ou for B. Acho que o problema é coisas assim. O que você promete pro jogador de futebol, tudo bem que se o Juvenal disse, eu concordo com ele. Se você prometer um negócio pro cara, você tem que acertar. Quando você perde a confiança, o grupo vai com salários atrasados, a coisa não anda, você vê jogador pedindo algumas coisas que foi prometido sem receber aquilo que foi prometido, você perde crédito, o treinador veio a público e falou assim, ó, não me contaram que a coisa seria dessa maneira. Entendeu? Então ele mesmo, o treinador, já fica com o pé atrás, não confia 100% nas pessoas que o comandam. Então eu vou te falar, quando a coisa começa a andar assim, o problema é bem maior que tático e técnico. A frase do Vampeta. Finge que eu finge que joga. Não tem saída. Não tem pessoa vai ficar, um mês de atraso, você entende a situação. Dois, beleza. Pô, três, vendeu o jogador, tá entrando 10 milhões. Vai ou não vai pagar? Ninguém paga. O cara fica desmotivado. Vocês acham que é só isso mesmo? Não. Porque, é só por exemplo, isso é um fator. O Corinthians, ele tava jogando bem no começo do ano. Inclusive no Campeonato Paulista e na Libertadores. E já tava com salários atrasados. Mas até aí ninguém falava nada de salários, porque o Corinthians estava jogando bem. A partir do momento que o Corinthians começou a perder, por outros fatores, aí começaram, tá vendo? Salário atrasado, salário atrasado, salário atrasado. E os jogadores vinham a público e falavam, gente, tá atrasado, mas não é isso que tá pesando pro time estar jogando mal. Agora o Corinthians voltou a jogar e ninguém mais fala que tem salários atrasados. Ainda tem, ainda tem. Então não dá pra falar que é só salário. Porque querendo ou não, hoje o São Paulo, você tem lá o Luiz Fabiano, que é uma bomba relógio, é uma granada sem pino. Tá certo? Se fizerem alguma coisa que não o agrade, ele vai lá e dá chilique. A mesma coisa o Ganso. A mesma coisa o Michel Bastos. O Osório, quando pede pra ele fazer a lateral esquerda, ele fica bicudão o jogo inteiro lá e começa a falar, essa aqui não é a minha posição, gosto de jogar na meia. Tudo bem, gosto de jogar na meia é uma coisa, mas quebrar um galho por uma necessidade é outra. Ele tem que cumprir o que foi determinado. Michel Bastos é um bom exemplo. O Michel entendeu? É um bom exemplo que você deu. Então, vou te falar, amigão. Renovou o contrato, parou total. Foi mais porra nenhuma. Ó, amigão, mini de jogador, cara, é pior do que salário atrasado em time de futebol. Mas ele faz o mimimi porque as pessoas prometeram coisas pra ele que não cumpriram. Ele se acha no direito de fazer o mimimi, mano? Uma coisa provém da outra, mano. Ele faz o xilique chia porque as pessoas que o comandam, ele não respeita. Porque as pessoas não cumpriram as coisas pra ele. Renato, olha, um grande abraço pra você. E deixa o seu palpite, né? São Paulo e Cruzeiro no fim de semana. 1-0 chorado, e antes de ligar aí, Sombra, eu queria agradecer vocês, eu acompanho vocês desde 99. E tinha uma coisa que eu tentava ligar e nunca consegui, é chupa Valéria. Opa! Aí sim! Opa, mas assim é! Que é isso? Chupa Valéria mesmo? Mas quem é Valéria, velho? Quem é Valéria, cara? Ela é a esposa de um ex-membro aí da equipe de vocês. Como assim? Opa, como assim, velho? Esposa de quem? Deixa pra lá! Deixa pra lá. Você tá louco, cara? Um abraço, Renato. Um abraço. Tá louco, cara? Valeu. Esse é o Estádio 97. Sem parar. É o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar. Até no seu celular. 19 Alô. Horas e 8 minutos, bicho. Alô, quem fala? Roger. O cara tá falando do futuro, velho, do além. Roger. Isso. Roger do que, Roger? É, Roger Dias Gomes. Dias Gomes? Nome de escritor de novela. Consegui baralho! Tá certo. É, quantos anos, hein, Roger? Eu tenho... Como? Hã? 4.2. Ah, RG. 4.2 hoje. Qual é o nome completo dele, produção? Dias Gomes. É uma novela, Dias Gomes é novela, velho. Depois do que eu ouvi, dá novela. Pra fazer uma novela, viu, Mota? Boa. É, na verdade, eu tô buscando um outro filme. Outra novela, o Jean Charles, eu acabei de ser morto agora. Meu chato, velho, não acredito. Não tô fora de filme, novela. Você é São Paulino, você é São Paulino. São Paulino, gosto de São Paulo. Gosto muito de São Paulo com meu irmão. Mas quando ele meu irmão também é São Paulo. Eu fiz o papel de meu nome não é Johnny, aquele Johnny não era São Paulo. Meu nome não é Johnny, não. Aquele cara usava droga, trazia droga. Eu não sou bandido, nunca fui. Jamais. Ô, velho. Foi. É, já falou a idade dele? Já. Falou. E qual que é o bairro? Tá todo mundo chocado. O bairro é Vila Progredior, Domenico. Onde? Vila Progredior. Caramba, isso aí é Zona Sul, perto do Francisco Morato. É isso mesmo, Benjamin. Chupa, otário. Ou vai falar que deu. Não é pra você, não. Não é pro ouvinte. Falou pro estranho no Ninho. Não, é pro Mota. É pro Mota. Falou pra mim, não. Falou olhando pro cara. O jogo. Não, senhor. Segue o jogo. Tá aí, da RG. Bundão. Você fala, achou que eu ia dar no Google. Aí, ó. Toma, trouxa. Quer ver o dia que esses caras morrerem? Não, ah, é, agora é os caras. Um dia que não vê o sobro, time, bar, Francisco time. Morato, velho. Aí ele não vem. Pô, é tricampeão do mundo. Eu entendi. É tricampeão mundial. Tricolor. Soberano. Motinha, antes vocês falarem de São Paulo aí, ó. Passar a informação aqui, tá jogando Brasil-Uruguai. Pelo Pan-Americano aí na semifinal do Pan. Ah, não vale. E tá empatando 0-0. Mas Brasil-Uruguai, o pau come, hein? Oh, ontem virou o jogo, mano, lá. O filho chora e a mãe não vê. Hein? Masculino ou feminino, mano? Foi o feminino. Masculino. Feminino ontem, né? Foi. O Brasil ganhou, né? Ganhou. E aí, Tricolor? Os dois masculinos passaram aí. Qual a solução pro São Paulo? Sim. Ah, botar, eu... Eu não sei a solução pro São Paulo, mas eu, assim, escutando vocês e comentar sobre as questões dos problemas do São Paulo, né? Eu vou um pouco na contramão. Eu acho que o maior problema do São Paulo está na administração, né? E em campo, eu vou na contramão no sentido de que eu acho que o Ganso não é o maior culpado aí. Muita reclamação do Ganso. Eu acho ele um grande jogador. E sentiria muito se o São Paulo perdesse ele. Ah. O Ganso é o bode na sala? Oi? O Ganso é o bode na sala? Eu não sei se é o bode na sala. Bode? Mas... É, que você põe o bode pra, né? Mas sabe o que acontece? O pessoal fica mais preocupado com o cheiro do bode e o resto dos problemas que tá acontecendo em volta. Na época do Muricy... Eu não acho que o Ganso seja um bode. Mas na época do Muricy, o Muricy pôs o Ganso no banco algumas partidas. É, alguns outros jogadores entraram. Na época tinha o famoso e potente Michael, que entrava pra fazer a função do Ganso. Claro que é uma porcaria, não supre nada. Aí viam que não tinha ninguém melhor que ele pra fazer a função, voltava o Ganso. Isso desde a época do Muricy. Então é uma coisa tão recorrente que acredito que não seja isso. Mas a culpa do Ganso é dele mesmo, cara. O Ganso tem problema. Porque ele não se desenvolve, sei lá, não acorda. Mota, o problema do tem Ganso um jogo, é... aí o Ganso dorme, é não sei o que acontece com ele. O problema do ele, Ganso véio. É psicológico, Mota. Ele não tem confiança de fazer movimentos no campo com medo de se machucar de novo. Ah, então vai fazer pintura. Mas o Portugal, o que você faria pra animar o Ganso? Eu faria fazer uma escola na Vila Maria. Na casa do Oceano, na Caratela. Vamos comigo lá na Vila Maria, que você vai ficar bom, velho. Não, é verdade. O Portugal, ele tem o dom de animar o Ganso. Eu tenho muito. Ele animava o Ganso do Tonico. Animava, isso é verdade. Vai lá no CT da Barra Funda, Portugal. Você não tá fazendo nada na hora do almoço. Eu ia levar ele lá na Vila Maria, o meu amigo Ganso. Meus amigos, o Roger... A gente pensar em termos de campeonato brasileiro, São Paulo Futebol Clube, o que pode acontecer no campeonato brasileiro, é lógico, é muito complexo. Então, assim, o que eu entendo, no meu ponto de vista, é o seguinte, não tem muito o que se fazer em termos de pensar, ah, São Paulo Libertadores, São Paulo campeão. Eu acho que isso não tem jeito. Eu acho que o que o Osório tem que fazer, e se ele tiver o suporte necessário da direção de futebol, é traçar um plano visando 2016. Acho que agora ele tem que, aos trancos e barrancos, tentar se adaptar ao nosso futebol, limpar o que precisa e tentar dirigir um trabalho pensando para o ano que vem. Plantar o esquema tático, né? É, porque tem muito clube ruim, o São Paulo é lógico, vai pegar adversários mais fracos e vai vencer os mais fracos, provavelmente vai perder para os mais difíceis como tem feito, entendeu? Então vai ficar nessa posição aí, intermediária e tal. Então é pensar 2016. Agora, a gente não sabe até que ponto toda essa turbulência que existe no São Paulo Futebol Clube fora do campo vai permitir também que o Osório possa elaborar um trabalho que dê frutos em 2016. Porque às vezes a coisa é tão bagunçada, é tão conturbada politicamente e administrativamente, que você pode falar, não, agora vamos tentar fazer o projeto para 2016. Mas se a coisa é conturbada, não tem capacidade, não tem competência, aí você vai entrar em 2016 sem conseguir fazer um bom projeto, aí você vai estar em 2016 também pilhado, também com problemas, e aí você vai chegar no meio do ano que vem e falar assim, bom, agora é pensar em 2017. E é assim que acontecem com clubes que têm um traço de decadência. É isso que acontece com clubes que têm esse tipo de comportamento. E o resultado do campo nunca aparece, vai trocando técnico no meio do caminho. Não adianta. Eventualmente você pode ter um sucesso aqui ou um outro ali, como foi o Flamengo que conseguiu ser campeão brasileiro em 2009, né? O Palmeiras que no mesmo ano que ganhou a Copa do Brasil caiu. O próprio Fluminense que foi campeão com o Muricy. Você acha que o Osório tá arrependido, Sumba? Sinceramente. Não sei. De ter aberto o mão que ele abriu lá na Colômbia. Eu não sei se ele tá arrependido, mas é assim. Arrependido não. Não era o que ele pensava. Financeiramente não, porque muito mais do que ele ganhava na Colômbia. Não, esquece a parte financeira. Com relação ao projeto em si? A tudo aqui, a vida dele aqui. Olha, mano, eu não tenho dúvida. Ele tá dormindo no CT, não tá? Se ele não tá arrependido, mas com uma baita ponta de decepção, o cara deve estar. Ele não confia mais nas pessoas que trouxeram ele. Arrependido não, decepcionado. Decepcionado. Mas todo o semblante dele, RG, eu acho que é até de um pouco de tristeza, que ele tem uma cara assim meio de... Gato de Shrek. Não, mas é verdade. Eu não sei se é boato ou não, mas segurança do São Paulo quando ele vai dormir, Mote, é verdade. O pessoal recolhe cadarço, objeto pontiagudo, pra que ele faça uma bobada. Mas é a mesma coisa do cara chegar e te convidar pra jantar, falar, mano, vamos lá na minha casa que eu vou ter uma janta bacana, vou servir aquele belo filé mignon, aquela coisa. Aí quando você chega pra comer, o cara te serve um macarrão instantâneo. Não é verdade o que ele te prometeu. O São Paulo só não explodiu ainda. Porque o São Paulo tá ganhando, tá indo na... Né? Perde uma ganha. São Paulo emendar aí uma sequência de 4, 5 jogos sem vitória, explode o Morumbi. Mas já aconteceu isso, Benja. Você vai ver, explode o Morumbi. O que tá fervendo os bastidores do São Paulo, o que tem de coisa lá, fora a falta de dinheiro, Ouve o que eu tô te falando. É bom o São Paulo ganhar. É bom o Ganso começar a jogar. O Luiz Fabiano. Que 4, 5 derrotas aí, 4, 5 jogos sem ganhar, meu amigo. O teste vai ser agora. E o futebol a gente sabe como é que é. Começa difícil. A ganhar, ganha, ganha, você vai empurrando. Pega, galera, é 5 jogos. É a sequência agora do São Paulo. Olha, não sei se o estranho confirmou ou não, porque eu sei jogar xadrez, mas assim, né, meu? Já joguei há muito tempo. O São Paulo, hoje o Osório lá com o elenco, ele tá tentando defender o rei com uma torre, não sobrou mais nada. Se duvidar, mal é mal com o bispo, né? E mal é mal com o bispo, cara. Olha, a rainha já foi. Já foi a rainha, a torre. Tem um peãozinho ou outro largado perdido. No tabuleiro. É. Pra ele achar quem é o rei dele e quem é a rainha dele, né? Tá difícil. As duas mais valiosas. Quem são os dois mais jogadores ali valiosos? Eu acho que tem muito peão e pouco rei, viu, velho? Aquilo que era pra ser a rainha, as boas peças ali, já não tá dando mais certo, não tá. Fala aí, ô Roger. Então, Sombra, eu acho que eu concordo com o Benjamin, mas acho que o São Paulo já passou por um período de jogos aí sem vitória. Acho que foram 4 jogos, se eu não me engano. Foi, mas aí ganhou do Vasco e do Curitiba. Isso, então, mas essas derrotas que o São Paulo teve, eu acho que assim, reconheço os problemas do time, acho que o time não tá bem, o time é instável. Eu acho que o elenco não é um elenco balanceado. Eu acho que faltam peças, mas mesmo nesses jogos em que o São Paulo perdeu, eu acho que o São Paulo não foi mal, especialmente no primeiro tempo dos jogos. Contra o Palmeiras, ele vinha fazendo um jogo melhor do que o Palmeiras, né? Ele começou perdendo, o problema é que depois que toma o gol, o time parece que se perde em campo. Aí ele perde a consistência tática. E os jogadores que poderiam resolver, eles se omitem, né? Eles somem de jogo. Rapaz, mas esse negócio de esconder já faz tudo, faz parte de um contexto de má administração. De má administração do próprio futebol, de contratações errôneas, cara. Eu vou te falar, eu não acredito numa resolução muito fácil do futebol do São Paulo em curto espaço de tempo. E com o burburinho todo extra-campo, tão pouco a médio prazo. Não, eu concordo. Acho que a solução do São Paulo não virá a curto prazo, acho que vai ser... vai demandar um tempo aí para que as coisas se arrumem. E infelizmente a administração interna lá tá um caos. Eu sou sócio do clube, frequento bastante o clube lá na parte social. E a gente percebe lá que o clima realmente anda tenso. Né? Então, mas você tem direito a voto aí para eleger conselheiros, coisas do tipo ou não? Não, a gente. Depende do tempo, o nosso cego, não é assim. Quanto tempo você tem que ser sócio para que você possa ter direito a voto? Eu confesso que eu não sei, mano, eu não sei sobre esse tempo, esse prazo. Mas nas últimas eleições para o conselho lá, eu já participei, já votei, né? Votei na chapa do Aidar na última eleição. E você se arrepende ou não? Oi? Você se arrepende ou não? Eu não sei se é arrependimento. Tá me estranhando essa administração do Aidar, porque assim. É um cara que, profissionalmente, é um cara de sucesso, né? E por isso eu acreditava que eu pudesse ter também na administração de São Paulo o mesmo sucesso que ele tem profissionalmente, né? Na administração da carreira profissional. Mas, infelizmente, não foi o que a gente viu. Então, não é arrependimento, mas... Tá com o pé atrás. Decepção. Eu esperava mais. E do concorrente dele à época, eu esqueci o nome do concorrente dele à época. O da Santa Casa lá, o Calil Rocha Abdala. Calil, né? Rocha Abdala, isso. Então, eu achava muito despreparado pelas entrevistas que ele dava. Eu falei, E foi afastado também da Santa Casa, né? Ou pediu licença. Tá apurando lá, acho. Lá Santa Casa também, lá tá com um ronco danado. Com exceção do Marco Aurélio, que era da chapa dele, o restante eu me passava desconfiança, né, numa administração. E por isso que eu fui no Aidar, né? Já tinha um histórico de uma boa administração. Numa presidência anterior, então aí pesou, você vai, né, com voto de confiança e realmente não é arrependimento, mas decepção, eu diria. Como diz o Abílio Diniz, então você concorda, o São Paulo precisa ser repensado. Não, eu concordo com o Abílio. Eu acho que o Abílio, eu leio algumas coisas do blog do Abílio, né, alguns artigos que ele escreve lá, e assim, em que pede, acho que não entender de futebol, porque no meu conceito, eu acho que assim, quem joga a bola, quem pelo menos pratica o futebol, tem, no meu conceito, né, tem mais condições de você analisar ou comentar se um jogador ele tem qualidade ou não tem qualidade, tem condições de jogar ou não tem condições de jogar. Você só, quem pratica o esporte, você sabe quando um atleta, um jogador bate na bola, se ele sabe jogar ou não, né? Pelo menos essa é a minha visão, né? Então, o que eu acho que falta um pouquinho disso no Abílio, né? Mas em termos de administração, não dá nem para discutir. O cara conhece muito de influência, de experiência, né? Então, eu concordo com o que eu tenho lido dele nos artigos do blog, né, que ele publica. Nossa, tá bom. Então tá bom, Roger. Obrigado pela audiência, cara. Imagina, Sombra, parabéns aí. Abre a janela aí, vamos pular. Anjo, eu queria dizer que eu também estou muito decepcionado. Agora eu vou pular. Muito decepcionado, triste, viu? Na minha época não tinha isso. É, você que tua época, apoiou, meu Deus, não tinha isso. Tá vindo tanta coisa aí. Não prometa Guaraná de Coca-Cola. Tua época da medo. Você que apoiou aí o trairinho. Tua época da medo. Foi tricampeão brasileiro. Ah, medo. Você comemorou muito. Medo. Eu mandei trazer o Lugano. Medo. O Lugano Marcelo. Não voltou. Medo. E vou dizer mais. Não, foi você que mandou trazer o Lugano pra nenhuma. O Marcelo falou. Foi o Juan Figuer, foi Juan Figuer e o Marcelo Portugal Gouveia. Marcelo Coelho. Portugal, tá. Agora deixa ele do lado, domingo eu vou estar aí pra espejar vocês, que vocês vieram passar vergonha. Tá certo? Eu saí do Flamengo, não saí do Flamengo a proposta que eu tinha, pra vir treinar o São Paulo e agora vocês deixaram. Você ficou falando lá que não saí do Flamengo por nada. Vou me vingar. Fica você na sua aí, pô, fechou. Ô Roger, um abraço, cara, boa noite. Boa noite, Sombra. Um grande abraço a todos aí. Parabéns pelo programa, viu? Valeu, cara. Obrigado. Valeu. E você, sabia que o Sem Parar tem uma página do Facebook cheio de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Curta mesmo, cara. Vai lá. Tu pode curtir tanta página que você não dá bola, bicho, que você nem usa. Curte essa que você vai gostar muito. Sem Parar Oficial. Ó, tá passando aí, anota aí, olha o avião do estádio aí passando, gente. Opa, tá anotando aí, estranho? Anotou? Passou mais uma vez o avião, hein? Não é fraco não, esse avião do estádio 97 é sensacional. Esse é o estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Esser, construindo com valor, Eliar, muito além da partida, e também oferecimento da Pirelli. E as férias chegaram, e sabe quem tá de volta com elas? A promoção número 1, Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E olha, funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo, comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e segurança para você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Se liga, hein, amigão. Promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br e todos juntos fazem um trânsito melhor. Promoção número 1 Pirelli, Zombinha. Botinha, tem notícias do Palmeiras? Palmeiras. Diga aí pro Domênico. Hoje o Matos. Não, diz aí que Domênico, tá, Domênico provavelmente ouvi calado. É, fica quietinho. Fica quieto, Domênico. E o estranho tá aqui, né, também, palmeirense. O Matos hoje prometeu aí que tá discutindo, quer discutir, mas ainda é cedo, tem que ter calma, né? A renovação do Praz e do Marques, né? Do Rafa Marques. Mas tem que ter calma quanto? Porra, o contrato do cara acaba no final do ano. Então, mas eu não sei, ele falou que vai com calma. Essa história do Fernando Praz, eu acho que é o seguinte, há uns tempos atrás estourou uma notícia aí de que o Palmeiras estava interessado no Fábio, do Cruzeiro. Então eu acho que talvez está querendo dar uma segurada para tentar trazer o Fábio no ano que vem. Não acho que é o Fábio. Tem outro nome? Cavalieri, acho que é. Acho que é o Cavalieri. Sempre o Cavalieri. Cavalieri renovou com o Fluminense. Mas não vai pagar? Ah, não sei. Mas o Cavalieri no passado também estava sendo sondado pro Palmeiras. E aí o Fluminense ofereceu a mais, ele ficou o Fluminense. O Palmeiras tinha feito a proposta. Entendi. Mas não sei. Vamos aguardar, mas acho que vão segurar essa renovação para tentar trazer outro goleiro. Agora trouxeram o Aranha e já querem emprestar ele de novo. Já emprestou. O Fábio, agora vai liberar Aranha. O Fábio que entrou para a história do Cruzeiro, hein? Por quê? Você viu quantos jogos ele já fez? É, um caminhão. Pô, maior freguês do Rogério. Tudo bem, isso pode ser. Mas quando a gente fala assim, jogador que não tem identidade com mais com ninguém, e o Rogério sendo no São Paulo, mas tem o Fábio no Cruzeiro. Tem o Jefferson no Botafogo. Mas eu acho que é o Fábio e o Rogério, né? Tem mais jogos agora. Eu acho que sim. Não, mas tem o Magrão no Sport também, que tem muitos anos jogando. Mas o Magrão não tá mais jogando, né? Não, ele machucou, Sombra. Ele tá contundido, por isso que o goleiro... O Sport é aquele Danilo, que era do Corinthians, que foi o cara que foi passeando o pato. Diga, velho. É engraçado, Fernandes. Todos esses nomes, né, de ter identidade com o clube, todos eles são goleiros, né? É difícil um jogador de linha que é um craque se destaca conseguir ficar no time nacional. Então, né? Eu vou falar com o Fabiano. Mas aí os caras começam a xingar o cara. Mas vou falar com você. Vou falar com você. Legal, o Domênico falou uma coisa essa semana que é verdade. Não se tem ídolos como antigamente. Não é isso, velho. Nós vamos começar a não ter mais. Sai muito cedo. Essa época acabou. O futebol agora. Mas o Rogério tem mais ídolo? Porque hoje o jogador ele é muito profissional, pra não dizer mercenário. Onde paga, o cara vai. Mas tá certo? Então o cara já não tem mais aquela empatia, Motinha. Hoje o amor à camisa ficou no passado. Hoje é um capítulo triste da história do futebol. Hoje em dia não existe mais. E a gente, quando vem falar aqui de tradição e coisas legais, a Benjamin vai falar, não, porque, pô, tem que acabar com a tradição. A tradição muitas vezes é chata. Nunca falei isso. O que eu falo sempre é o seguinte, para com esse papo de amor à camisa, troca por respeito, tá ótimo. Não, mas não, o amor à camisa era legal. Não, eu também acho, era legal pra caramba. Só jogador que beijava o distintivo lá com... Não é que não tem mais hoje, não tem mais hoje. Olha, se o cara só respeitar, tá lindo, tá maravilhoso. O último que eu conheço é Carlos Tevez e Mediantes a 650 mil. Amor à camisa, amor ao bolso dele também. Então, é isso que eu tô falando. Ele veio de graça. O último que eu conheço foi Carlos Tevez a 650 mil reais. Então não é amor à camisa. Não é amor à camisa. Não é bem amor à camisa. Ele juntou a fome com a vontade de comer. Eu queria voltar pro meu país e vou ganhar um bom salário. Pô, R$600 mil na Argentina, Lembra o que o Marcão falou? Ele comprou um estado só pra ele. Lembra que o Marcão falou naquele programa que a gente fez com ele aqui no Hotel Renascença? Ele falou, vocês falaram que eu tinha amor a caminho. Tudo bem, mas eu ganhava muito bem pra isso, hein? É lógico. Tudo bem, as pessoas querem. Muito bem pra isso, mas as pessoas dizer que ele não tinha amor. Ah, mas as pessoas também querem. Mas quando ele teve a chance de jogar na Inglaterra, ele preferiu jogar na Série B com o Palmeiras. O Jefferson também tá jogando a Série B no Botafogo. Tudo bem, mano. Não é porque ele é só o amor, gente. Para com só isso. É o amor. Vocês parecem novela da 6, cara. Mas não é só amor, Benja. Mas se fosse só dinheiro com relação ao Marcos, ele poderia ter deixado o Palmeiras, ganhado muito mais na Inglaterra e jogando a Premier League. Eu diria pra você que hoje, na relação e tudo aqui, 70%, 80%, pra não falar mais, é dinheiro. Mas é que tá. Quando a gente vem falar aqui em Portuga, por exemplo, que a gente fala aí de jogadores. Quando eu venho aqui e falo, o cara é muito bem remunerado, se ele tiver cabeça, ganhando o que ele ganha no Brasil, porque sobra uma conta básica. Ó, um cara que ganha 500 pau por mês, por ano ele tem 6 milhões. Se ele jogar 10 anos ganhando 6 milhões por mês, ele tem uma quantia de 60 milhões. Sim. É uma mega cena. Mas só o cara que tem cabeça, no Brasil ele consegue fazer independência financeira. Você não quis ir morar um ano na Austrália? Os caras também querem ganhar dinheiro lá. Eu não critico o fato do cara poder sair. Eu acho que o cara, se quiser, tem que sair. Eu só sou o contrário, o jogador que chega na mídia e fala, eu tenho que sair porque eu preciso fazer minha independência financeira. Porra, se eu fizer independência financeira ganhando 500 pau por mês, eu fazer com o patrão. Se oferecesse hoje 300 pau, 500 pau que você não muda o que você fala, 500 pau pra você morar no Brasil ou 500 pau pra você morar na Espanha? Em Barcelona, em Madrid, você escolhe o quê? Hoje ainda é Brasil. Sim, porque eu tenho amigos, tenho família aqui. Mas daqui a pouco, por exemplo, quando eu tiver um pouco mais velho, eu gostaria de morar fora. É. Estados Unidos, por exemplo. Morar na Califa. Aí. Igual o Ruizinho que tá voltando. Tá vendo? Voltando. Um atleta aí. É. Ah, mas isso aí enquanto, é bem de vida. Rico pra caramba. Não, mas tá voltando. Mas hoje, mano, no Brasil, 500 aqui ou 500 em Miami. Ele colocou aquela música da Cássia Eller lá. Estamos indo de volta hoje, pra cá. Ele tá vindo de navio, que é mais barato. Mano, tá Miami é o Brasil hoje, 500 mil. Porra, Miami, eu prefiro ser mendigo. Pode falar 500 mil no Brasil e 350 mil em Miami, eu ia nos 350 mil em Miami. Mas lá você vai ganhar mais, porque o dólar vale 3. Hoje não. Não, 350 não, mil não, reais. Eu ia. 500 mil reais aqui no Brasil, 350 mil reais em Miami, eu ia pra Miami. Mas lá você vive melhor que essa quantia. É que cada um sabe quanto vale a felicidade, cara. Muito pessoal, cada um tem o seu jeito. Mas você quer saber de felicidade? Isso é felicidade. Está no ar mais uma promoção. O avião do estádio 97. Desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção avião do estádio 97. Fique ligado no estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. U2. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do estádio 97. Apoio Singapore Airlines, proporcionando a você uma experiência única de voo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. U2 em Barcelona. Gostou? É. Então, a Energia e o Estádio vão te levar para assistir o show do U2 em Barcelona com direito acompanhante. É a segunda edição da promoção Avião do Estádio 97. Então, você pode continuar anotando quantas vezes você ouve passar o avião no Estádio 97, tá bom? Durante o programa. Você não precisa anotar todos os dias, pode anotar um dia só, se quiser. A partir de 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar no Estádio 97 através do nosso telefone e disser corretamente quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do programa, ganha a viagem com passagem, hospedagem e ingressos para assistir ao show na Red Zone do U2, tá bom? Olha, eu vou dar uma dica. Hoje já passaram duas vezes. Hoje o avião já passou duas vezes, né? Já passou duas vezes? Já passou duas vezes, Mota? Já passou. Ah, já passou duas vezes. Tá bonzinho. Me ajuda aí, os. Tá bonzinho. É, tô bonzinho, ó. Tô ajudando. É mesmo, tá. Só ajudo no começo, hein? Então, ó. Hoje já passou duas vezes o avião do estádio 97, tá? Tá anotando? Então, beleza. Agradecer o apoio da Singapore Airlines. Singapura está em festa, são 50 anos de comemoração aí de vida de Singapura. E tá com uma promoção muito legal, hein? E vai acabar. Barcelona em classe econômica a partir de $688. E classe executiva a partir de $2,488. Então, consulte logo o site singaporeair.com. Essa promoção vai até 26 de julho, tá bom? Classe econômica para Barcelona, $688, amigão! Também apoio da Agência Catalana de Turismo, a Catalunha anfitriã dos grandes eventos esportivos. Oh, que gostoso, hein, Barcelona? Muito bacana. Como disse o Mota, tem as Ramblas. Sim. Tem árvores. Beleza? Como que é? Ruas largas. Árvores e muitas lojas. Exatamente, sim, né? Mas Barcelona, toda a região da Catalunha é um lugar fantástico, um patrimônio artístico único na Europa. Não curti demais. Estádio 97, da Energia 97. Sombra, tudo do Mano é baseado nos seus games, no overall do videogame. Acabaram de sair o overall do FIFA 16. É. Então, no overall do FIFA 16, Lionel Messi tem 94, Iniesta 90, Luis Suárez tem 89 e Neymar Júnior 88. Certo. Então quer dizer que, pelo videogame, Luis Suárez melhor que o Neymar Júnior, mano? ou a constatação ou não. Olha, é um cara que pode ganhar mais em cabeçada, tá certo? Porque o overall é a soma das notas. Mordida. Mordida, aperta os dois. Aperta a agressividade. É. Pô, mas eu vi até a nota aí, Sombra, porra, se o Neymar, o Neymar é o quê, 86 aí? Neymar é 88. O Rildo tá como 79, velho. Ah, não! Rildo, você quer dizer que o Neymar e Rildo é igual a baixo, não? É quase igual o Neymar não e Rildo. Não tem o Rildo, cara. Ô, velho. O cara procurando agora. Olha, só uma piada aí. Nota do Juca, velho. Nota do Juca? 10. É. Overall dele. Overall do Juca. 10. O que quer dizer overall? Overall. É a média das notas do atleta. É, né? É a média. É a média. Olha, tem que ouvir cada. Rildo, cara de égua, maravilhoso. Primo de Centurião, cara de égua. Programa inédito hoje, viu? Você pega todos os quesitos do jogador, tira a média, chega no overall. É, hoje só revelações bombásticas. É forte, Brasil. Daqui a pouco vocês vão ver. Tão bombástica quanto a empregada, Dodô? Sim. Que foi limpar o quarto do casal. Aí ela chegou, entrou no quarto, né? Aí tá lá, quando ela vai começar a limpar o quarto, aí a patroa sai do banheiro lá, toda fogozinha, né? Ajeitando o cabelo, aquela coisa toda. Aí ela se assustou, porque pensou que a patroa já não tava mais no quarto e tal. Certo. Aí, o que que ela vê, velho? O que que ela viu? A camisinha em cima da cama. Ah, não. Aí ela parou, ficou olhando, né, espantadíssima com aquela cena. Certo, aí a patroa saiu enxugando a cabeça, aquela coisa toda. Toda tchan, né? Aí olhou pra ela e viu ela estática no meio do quarto lá, né, olhando aquela coisa toda. Aí eu falei assim, ué, na tua terra ninguém transa não, é? Aí a empregada jogou assim, ha! Transar sim, né? Mas até arrancar a pele? Ah, sensacional! Sensacional! Não, RG! É, salvou! Demais, irmão! É, foi boa! Que momento, hein? Olha a cara da mulher do treino, Ninho. Não gosto. Isso foi um checkmate em três lances ou longe disso? Longe. Longe? É o pastor. Mas qual checkmate mais rápido que dá pra, em termos de lances? Mate do louco, são dois lances. Dois lances dá pra dar um checkmate? Ah, mate do louco, é o Domênico. Ah, Domênico, é o Domênico, inventou. Mas você sabe que quem joga xadrez é meio tranquilo. Só um idiota pra tomar um mate com dois lances. Olha, mano. Mas um mate você podia tomar em dois goles. O Mota tomou com meio lance. Você não mata alguém com dois lances, velho. Primeiro você tem que sacar e atirar. São três lances, ó. Você saca, é o mate? Você saca a arma, tá certo? Mira, aponta e atira. Já tem três lances aí. Então, são duas jogadas que começam com as brancas. Você abre os dois peões que protege ali o cavalo e o bispo, um avanço da rainha das pretas acha que é. Já era. Tá, aí, viu, mano? Tá, o cara tem que ser muito tonto pra fazer. Mas tem. Ah, né? Joga contra o cara que não sabe jogar, que você vai fazer isso. Joga contra o Mota pra você ver. Você não sabe, porque eu não sei, Toto. Eu aprendo em uma semana, você vai ver só. Vai, Mota. Desafiou agora. Para. Ô, Mota, mas você é bom no pôquer, por exemplo? Você aprende aí, então você pode. Bom. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Tragédia. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é famoso. É o Cauã Raymond. E aí vai juntar gente pra olhar, hein? Eita batida, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seu seguro? Hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Sobrar, teve um ouvinte que mandou amanhã mensagem. Fala, Dodô. Um e-mail. Hã? Achei legal, se for. Acho que deve ser verdade, não ia mentir o rapaz aqui. Diz que o André Frasati mandou aqui dizendo o seguinte: saiu uma notícia agora há pouco, feita. É. Uma ação que o Verdão fez, que foi um leilão com a camisa do Robinho. A mesma camisa utilizada contra o São Paulo quando ele fez aquele gol no Rogério Ceni, né? Certo. E aí a renda foi de. A camisa foi. No leilão foi. O maior lance foi R$9.600 da camisa. Olha que legal. Foi toda revertida pra AACD. Mas você vê, todo o mérito. Não é legal? Todo o mérito disso aí é do Rogério Ceni. Lógico. Porque se fosse o gol no Vanderlei. Se fosse o gol no Vanderlei do Santos, não iam dar 10 gols. Poderia leiloar do Rogério Ceni agora pra ver, né? E assim, não divulgaram o nome da pessoa aí, mas não, mas legal, legal. PN. Hã? PN. Não, não é PN. Não. Ah, mas que legal. É bacana, é legal, bacana. Mas reverteram pra A, C, D. Isso é muito legal. Muito legal. Toda iniciativa é louvável. Ainda assim, bem como todas as instituições que ajudam os outros. Legal, legal mesmo, porque se foi no Vanderlei, a CD não ia levar essa grana, né, velho? Que ele não ia deixar fazer, né? Não, ah, quis... Agora talvez. Você depreciou o goleiro do Santos. Quis falar, porque qualquer um faz gol no Vanderlei. Não, ninguém ia pagar mais do que duzentão na camisa, que é o que não, vale na loja. Esse gol não seria no Vanderlei. Não, mas o RG se saiu bem, né? Saiu bem. Ah, né? Eu achei que esse gol não. Esse gol só vai o Rogério tomar... Ceni, assim, não. Não, vai tomar muito mais, mas desse jeito. Esse não. Esse não. Mas legal. Estádio 97 tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom? Tudo se bem, persistirem bem. Os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quem liga no estádio de só nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Olha o Asdrúbal tocando. Alô? Ué. Alô? Quem fala? Serginho. Ô Serginho, tudo bom, meu? Serginho Malandro. Tudo bem, beleza? Serginho do que é o nome completo? Sérgio Augusto Seolim. Hã? Sérgio Augusto? Sérgio Seolim. Augusto Seolim. Seolim. Seolim. Quantos anos, hein, Seolim? 3.9. RG é 3.9 hoje. Hoje, RG. O que você acha? Hoje. Santos hoje. Classificaram para a Copa do Brasil. Hoje eu não sei, mas ontem o Marcão e o Mota... O que eles fizeram? E o Mota querendo dar um Seolim nele. Ah, velho. Sensacional! Beijou, é. Sensacional. Beijou. Tá certo. Agora de bicicleta velho. Com o Seolim também. Qual que é o bairro aí? Ó, eu sou do Jardim São Caetano. Ah, mas deixa eu falar agora pra você, velho. Jardim... Jardim São Caetano. Não, eu vou falar. Jardim São Caetano. Pega o Rodoanel. De cabeça. De cabeça, tem uns oito. Só em São Caetano. Só em São Caetano tem um. É. Isso que é o pior. É que é o próprio São Caetano. Tá louco. É o próprio. Falei? Eu não erro. Ai, meu Deus do céu. E o time, brother? Corinthians. Tão tonto, velho. Soberano. Que time que é? Motinha, Tricolor. Você não gosta, soberano. Tricolor. Vai, Motinha que disse que nunca falou soberano, velho. Não gosto. Motinha não gosta, ele chama de soberano. Você acha que atrapalha, não, Mota? Dá azar isso, é? Vamos, maior zica isso. Dá depois zica, começou, mano, a falar esse negócio de soberano. Ah, você falava isso. Soberano. Serginho? É, o campeão. Nossa, o canta a música. O campeão. Melhor, começa a cantar. O campeão, nossa, voltou, velho. Não canta essa trouxe, música, véio, pelo amor de Deus. Torcida, São Paulino, em qualquer lugar do Brasil. Isso, Mota. O campeão voltou. Minha mulher falou assim, mas voltou da onde se só perde essa porra? Não, faz dois gols, pronto, volta a música. A minha mulher falou, voltou da onde? Essa música é a maior zica que pode existir, velho. Ô, Serginho. Você não pode falar isso. É. E dizem que o São Paulo tentou lá, ligou pro Cruz Azul, falou, mas vamos conversar direito. Lê, seu biscoito. O papo não era bem assim. Tá com os elétricos, Cruz Azul. Mas aí diz que o Cruz Azul falou, não, agora a gente também não quer, né, mais, fica aí com o Luiz Fabiano. Eu li agora que até o Osório teria ligado pro Cruz Azul. Os brothers. Leva. Desespero, já. Eu falo, velho. Ele disse, eu não quero mais esse merda. Foi fazer doce. Aprende a hablar com ele. Já tem um míssil. Já tem um míssil lá apontado pro sul do mundo, velho. Por quê? E o foco é o Brasil. Ah. A culpa é de vocês, velho. Ah, para, mano. Só ele ser dinheiro de pinga. O Cruz Azul é no México, viu, mano? Não, não, mas você não tá entendendo, velho. Fala, os Estados Unidos já tá supervisionando isso daí. Da corta-lenha aí, para de falar um pouco. O negócio corta-lenha? É, nossa! Ó, o negócio é o seguinte, também, com o gato. Esses caras estão arrumando briga com todo mundo, velho. Os Estados Unidos hoje, tá certo, por causa do Orlando City, tá com birra do Brasil, velho. Hoje foi negado, acho que 4 mil vistos só na cidade de São Paulo. Não, para, nada a ver. Isso aí é dinheiro de pinga por Orlando, isso vai. Isso é a retaliação aos atitudes do São Paulo. Para de falar besteira. O São Paulo, qual que é a dívida que o São Paulo reconhece? 3 conto? 2. Não, eu vi hoje que era 3. Dois. Não, 2, 3. Com juros. Não vamos brigar por causa disso. É. E o Orlando City tá pedindo quase 14. É isso? Nossa, é do lado. É igual os caras. Agora fica aquela coisa, né, Serginho? Todo mundo fica falando, não, que São Paulo ganha fácil essa ação. O absurdo é deixar chegar numa situação dessas, né? Eu não sei se o Orlando lá ia entrar com uma ação na justiça se ele não tivesse um mínimo, mas um mínimo de brecha que o São Paulo tenha dado, né? Não é possível, cara. Isso já foi na gestão do... Já do atual, Aydar. Atual. Isso eu acho que é do departamento jurídico que tinha cuidado disso aí, né? RG. Vai saber. Peraí, onde tá o erro? Tem um negócio lá de cumprir planilhas, pagamentos, então fica difícil de dizer saber assim. De onde o que foi, que tá pegando? É porque não pagou? Porque não entregou a planilha? Se envolveu o contrato, né? Aí já dizem também que não tem nada a ver, porque o outro lá já deu o endosso de que recebeu a planilha. Bom, é isso aí, a justiça que vai resolver, cara. O triste é você ver cada vez mais o São Paulo envolvido em situações dessa, cara. Olha só, o Adriano Lima mandou um tweet aqui. Ué... Não lembro do Mota ter sido nomeado puxador de cantos da torcida do São Paulo. Como assim? A torcida canta e quem não quiser fica quieto, aí, Mota. Nossa. Olha, não lembro de ter perguntado pra ele se eu posso falar isso. Que é? Fala, Serginho. Mas não é, viu, Luca? Não precisa chamar mais de Mota, não. É o Uruca? Agora de me dar um recado aqui, pode chamar de Índia Gorda Corta Lenha. Índia Gorda Corta Lenha. Isso! Isso! Ô Serginho, desenha aí, como é que é esse lance aí, velho? Índia Gorda Corta Lenha. Ah, que isso? Não, que ele aí, entre algumas pessoas mais próximas, é taxado de Índia Gorda. Aqui, ó, o Lucas Mendes fala que esse Mota é muita resenha. Modinha demais. É mais falso que nota de 3. E o que ele já falou tudo isso que diz que não faz? Nossa, tô preocupado. Você cantou várias vezes aqui, o campeão voltou. Ah, é, pra caramba, nossa. Eu odeio essa música. Odeio, juro por Deus. Se for buscar, odeio. Deve ter gravação. Eu odeio essa música. Você odeia essa música? Putz, odeio. Quando começa a cantar, velho. Vai, ô pau mandado, fala aí. Ai, o Vieira mandou mensagem pra mim. Eu vou falar no estádio, eu vou fazer maior sucesso. Nossa, olha, parou São Paulo pra ouvir falar que você me chamou de Índia Gorda. Ah, mas Índia Gorda é engraçado. Ah, nossa, tô, olha, peraí. Tô urinando aqui, peraí. Ai, eu não vou aguentar, peraí. Não, eu vou correr no banheiro. Pela da mão que você faz a praça, fica falando Vieira. O Chaveirinho mandou avisar que vai te dar um jeito, hein? Ah, o Chaveirinho, então. Tá do lado, é tudo igual. Tá tudo no mesmo lugar, eles, todos eles agora. Trouxa. Nossa. Vai, manda abraço aí, tchau, vai. Já acabou seu tempo de fama. Vai, queria aparecer, tchau, abraço. Não, peraí. Peraí, Serginho. Peraí que eu tô falando com o Souza, peraí. É, fala aí, Serginho, imagina, cara. Você tem todo direito de falar sobre o tricolor. Nossa, você maltrata os ouvintes, você impressiona. Foda educação. Fala aí, Serginho. Não, pô, até ia elogiar a Índia Gorda aí, que no campeonato de poker ficou até o final lá, tá? Ah, legal. Mas é bocudo, né? A menina aí é bocuda mesmo. Viu? O cara te deu moral agora. Ah, quer que se dane, trouxa. Mas você tá deixando, tirando ele do sério, cara. Nada, ele é teatro dele. Lógico que é. Não, mas vem cá, é verdade, as pessoas estão perguntando. O Mota, ó aqui, ó. O Delmar e o Silva, o Mota já cantou sim. Assume, rapaz, vira homem. Nossa. Não, o Mota não é viado. Quem é viado é o Vieira. O Vieira é gay. Ah, mas o Vieira ele tem que esconder. Mas esse aí, meu, é. Ontem ele liberou o tigre que tinha dentro dele, ficou animado. O Vieira pessoas... não é gay, ele só descobriu o tigre que existia dentro dele. É, e o tigre é feroz. Mas muita gente perguntando aqui no Twitter. É. Se o Mota foi, de repente, é nomeado o puxador de cantos da arquibancada no Morumbi. Eu não sei porque eu não frequento a torcida. Ah, então, eu tô na rádio, eu posso dar a opinião que eu quiser. Nossa. O problema é meu. Nossa, você ofende os torcedores, os ouvintes. Eu ofendo você, seu trouxa. Eu não tenho nada a ver com isso. Não precisa. Qual que é o canto que você puxa ali que a galera mais gosta? Não é da sua conta. Nossa. E tem algum que você já puxou e não deu certo? Não é da sua conta. Esse o campeão voltou, você cantou quando? O Mota tá ficando bravo, olha lá. Vai perder as estrelas. Vai, dá tchau logo. Não, calma, o ouvinte tá falando com o Sombra. Deixa tá o ouvinte falando nada, você não deixa o cara falar? Então, desculpa, pode falar com o Mota, amigão. Fala aí, Serginho, o que você quer falar, Serginho? Ah, Sombra, a respeito do São Paulo aí, isso aí é fato. E pra mim é atraso de salário. Vira essa bagunça aí, muito medalhão lá. Então tá bom. Esse ano aqui vai ser mais um ano que vai ficar naquele. Vai até animar uma hora. Ah, estamos 6 pontos do líder e tal. Depois vai aquele pouco pra pegar Libertadores. Então tá bom, amigo. Nossa, um abraço pra você. Isso. Desculpa aí a vingança do Mota aí, mas. Boa, legal. Deixa ele, o Chaveirinho tá aqui e falou que vai dar um jeito nele. Tá certo. Que legal. Um abraço pra você, Serginho. Sombra, um abraço pra todo mundo aí. Um abraço pessoal aqui no Snap aqui. Até a próxima. Falou, cara. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Muita gente falando, viu? Muita gente aqui no Twitter aí perguntando se é mesmo o Mota o cara que puxa os cantos na arquibancada, Bá. Mota é aquele cara que tem o símbolo do São Paulo pintado de guache no peito. Pô, cara, fizeram sacanagem com esse menino, velho. Pô, deixa essa sacanagem. Proibiram ele de entrar, proibiram. Aquele rapaz que pinta o peito. Ele pinta o peito lá com guache. Mas ele não paga pra entrar? Com o símbolo do São Paulo, você nunca viu? Nunca vi. Ele aparece direto no jogo. Ó, pode estar o frio que for. Ele vai sem camisa. Ah, e aí os cara proibiram dele entrar agora, velho. Até isso, meu. Por que proibiram? Não, ninguém justificou. Ué, falar que ele não pode entrar daquele jeito. É, mas ele não paga ingresso? É, então, mas não sei. Proibiram o moleque, difícil, o cara, velho, de entrar. O cara vai 10 anos assim. Ó, tem gente que entra com bomba, tem gente que entra com faca, o cara que entra com cinto. Não, que eu sei que é proibido pintar o rosto, né? Pra você entrar no estádio. Agora, o peito. Não, não é que o rosto é proibido. Você não pode, talvez, aí mudar sua característica. Ou seja, pintar o rosto inteiro. Não pode entrar. Mas não é que ele tinha pintado o rosto, daí ele tirou a tinta pra poder entrar e mesmo assim não deixaram entrar. Acho que foi isso que aconteceu. Mas que ignorância, né, cara? Ele não costuma pintar o rosto dos famosos. Perfeito mesmo. Existe uma coisa chamada bom senso, né? Muito bem, Estádio 97 tem oferecimento da promoção número 1 Pirelli na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Ô, estranho, nosso professor de xadrez, você já foi pro estádio pintado, ou só assim, tipo low profile mesmo, só a camisa, um bonezinho no máximo? É, só a camisa mesmo, nada de muito diferente do nada normal. Nada de muito diferente. E você, Botinha, já foi pro estádio pintado, etc, ou não? Nunca? Nunca. Tá certo. Mal vai no estádio, se daqui é que ele vai pintar. Eu vou todo quando uniformizado. Ele vai, quando ele eu vou vai, todo ele uniformizado. Vai com a camisa, eu vou com a cueca do São Paulo. Ó, é o Mota, é o Mota. Com a cueca do São Paulo, com a meia do São Paulo. E já me falaram também. Ai, ai, ai. E o Bai é testemunha. Que em alguns jogos do São Paulo ele chega meia hora antes, faz aquela social, mas quando o jogo começa, ele vaza. Que é só como pra assim fazer vaza? Que é só fazer foto. Lembra, Bato, que o cara falou? Que é só foto. Ah, o Mota tá aí, o Mota tá aí. Mas que ele não gosta de futebol e ele vaza. Mas eu lembro que você sumia. Aí, eu lembro. É o que eu ia falar agora. A gente fazia a torcida do Estádio 97. Viu? Você sumia no jogo. Não, eu sinto longe dos caras. Vazava. E depois você ainda dava... Eu não gosto de chato falando no meu ouvido. E você ainda ficava naquelas de tipo assim... É, ia atrás do tal do Serjão. Não tem nada a ver. Quando eu tem nada a ver. Eu não fico do lado dos ouvintes, eu fico no meu quando canto. Eu falo porque eu fumava, é não gosto. Farsa. Não gosto de incomodar ninguém. Farsa. Eu fumava, eu gosto de ficar na última cadeira sentado. Há quanto tempo eu vou ser a farsa? É, mas pisou eu vou no estádio. Pisou no... Eu vou no estádio, agora você não cê vai. Você vai tirar foto vai, e vai. Qual a última vez que você foi pisou no estádio? Pisou no estádio, pequeno eleitor do estádio. Se for VIP lá no camarote, você não vai. 2003. Então, 2003, até lá o Soba tinha receio dele, então 2003 não conta. Em 2007 é a primeira vez que ele foi pisar no estádio. Ah, brincadeira. Graças ao estádio. Não, tô te falando. Não tem foto dele. Aí ele fala isso, ele inventa a história do incêndio. É o ET de Varginha. É o Exterminador do Futuro. É o De Volta pro Futuro. Mim, né? É o Pluft. É o Gasparzinho. Fissurado por mim assim, velho. Eu não gosto de bunda de urso, velho. Estranho. Farsa. Tem uma mensagem aqui pra você. Farsa. Ele quer saber se você conhece o jogador de xadrez Jefferson Pelikian e se ele é bom mesmo, porque é primo dele. Não, não conheço. Não conhece. Falar, não. Olha, Edu Tricolor, ele não conhece. Você conheceu meu amigo Zé Hugo, que morreu no Ibirapuera com o bumerangue? Ele jogava xadrez, né? Jogava xadrez. Não. Ele não conhece, olha. Prodígio. Não conhece o seu primo aí, jogador de xadrez, viu, amigão? Deixa eu ver o que mais. Boa noite, galera, tudo bem? Estou tentando enviar o vídeo para participar da categoria de base, mas pelo celular não tá indo. Vamos encaminhar o seu e-mail aqui pro Vilela e ele vai resolver o seu problema. Vou dar uma dica para vocês também, faz igual o Mota, na época não tinha. Mas inventa história, cria, sai igual o Mota faz. É. É. Podia dar o celular do Vilela no ar. Outro dia a gente tava conversando fora do ar aqui, aí falamos assim, pô, Mota, o negócio de ser o Getúlio, eu falei, que Getúlio? Foi Mota, o Getúlio jogou no São Paulo, lateral direito. Ah, vai, pegadinha. É o GG da cara grande. Hã? Hã? GG da cara grande, é verdade. Tô falando. Ô, mano. Oi. O Felipe Corintiano fala, o Walter Gordo seria uma puta sombra pro Wagner Love. É só olhar a circunferência dele. Seria mesmo. Isso é verdade. Mas eu vou te falar, eu acho o Walter Gordo, hoje, joga mais que o Wagner Love. Ah, mas tá dando certo porque tá no Atlético Paranaense, né? Ah, mas corre mais. Eu acho que tem mais mobilidade, cara. Não, que ele tem qualidade, eu também acho. Mas o Walter, quando ele teve uma chance no Fluminense aí pra provar que era esse cara todo que a gente pensou que era, o cara pipocou. Olha que notícia legal. Falei pipoca. Boa noite, galera. Eu sou o Cristiano Batista Murta Servilha. Eu liguei aí na terça-feira, sim, até falei que estava internado pra fazer uma cirurgia. Tá vivo aí, mano. Sim. Fiz cálculo a cirurgia, estou bem. Gostaria de saber se posso retirar meu prêmio do Merchan assim que sair do hospital. E, por favor, o endereço pra retirar. Pode, sim. Pode. O Bar vai providenciar. Cálculo, cálculo, né? Então, vamos lá, vai ser... Você vai poder retirar aqui na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Mas, tá bom? Ó, pra que a gente saiba que é verdade, você não deu um perdido na gente aqui pra ganhar mais tempo pra retirar o prêmio, tem que apresentar junto com o CRG as pedras que você expeliu do Rio. Ah, não! Pra Bia ou pra nojo, Amanda. Não, vão... para! Mas é verdade, tem que falar. Que nojo! É, traz aquele não, saquinho, né, mano? Faz aquele barulhinho. Ó, é muito mais fácil, é muito mais fácil, RG, o cara trazer as pedras do rim dele aqui, do quê? Do que o Motinha trazer a foto dele no Morumbi em 91. Não, não pode, que agora, isso? Tá bom, 91 é longe. Em 99, pronto. Ah, ele tem. Não pode ser. Lógico. Num tempo que ele disse que o incêndio queimou. Vamos falar da BV Financeira, Benjinha. Brinca com umas coisas sérias, né? O Mota falou assim, o Mota falou que foi incêndio da Record, queimou também, afetou lá. É um gargantão. Você, olha você só, amigo, você sérias, tá, né, pensando, velho, em comprar ou trocar o seu carro, sua moto. E já acabou aquele incêndio que tá tendo em Santos lá, lembra? Aquelas caldeiras. Acabou, né? Você já? É louco. A porra não, pô, nunca mais parava ali. Não, então. Mas nunca mais parar de pegar fogo. Você não lá sabe, as fotos do Mota estavam ali perto. É, aquilo, o cascarbolho. Agora ele vai embora porque ele não tem argumento. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, ficou seu caminhão? Ai, ai, ai, ai, ai. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Fizemos uma varredura nos cartórios, ninguém acha nada a origem do cara, velho. Não, nunca não vi pode isso ser. Não, não tem não. CPF, não tem RG. Não, não pode ser. Terrível. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigo, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV! Bons negócios pra você, Zombinha. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a presença do estranho Nuninho, Rafael Nogueira, 31 anos. Nogueira. Professor de xadrez. Valeu, Nogueira. Valeu, Nogueira. Valeu, Sombra. Valeu, galera. Foi realmente muito bom participar com vocês aqui. Falou, velhinho. Vocês são impagáveis. Ô, velhinho. Ô, Nogueira, o Mota é estúpido. Nogueira, que Nogueira, o seu louco. Eu tinha um professor de geografia no Mackenzie que chamava Nogueira, os caras chamavam de Nogueira. É. O Mota é estúpido, meu. Você acha que no ar ele é mais estúpido ou ao vivo? Ao vivo é mais, ao vivo. Falei? É mais. É. Tô falando. O ouvinte não é, a percepção do ouvinte, cara, é claro. Ô, Sombra, podia mandar um abraço pro pessoal aí? Claro. Bom, vou mandar primeiro um amo ela pra minha esposa que tá ali fora acompanhando. Qual, né, é o nome da sua esposa? Juliana. Juliana. Já vai levar o cartão. Você joga xadrez com ela ou não? De vez em quando a gente brinca um pouquinho. Ela joga bem? Ela tá aprendendo ainda. Você é casada há quanto tempo? Vai fazer 2 anos mês que vem. Ah, eu lembro que a última vez que você veio aqui era outra. Você é, nossa, separado? Faz quanto tempo? Uns 5 anos? Não, anos? Não faz tudo isso. Quanto tempo? 2 anos e meio, acho. Ô, louco. Não, é a mesma. Vai levar um cheque-mate, acho que ela tinha o cabelo. Foi. Vou dormir na rua desse jeito hoje, hein? Então, você ficou vermelho por quê? Não, foi a blusa, normal. Você vai levar um tabuleiro, né? Direto na orelha, mas sim. Então, mandar um abraço pro pessoal lá de Guarulhos, que joga futebol de sexta-feira, pessoal da Saigon. Toda sexta-noite nós jogamos juntos lá. É, alguns amigos também, Rogério Cássio, João Vitor, pessoal que tá aí tudo lá de Guarulhos ouvindo o programa. Realmente tem bastante gente que conhece o programa, ouve. Ah, em Guarulhos nós abafa lá, velho. É, não, e sensacional. Eu poder fazer algum merchan ou não? Júlio. Estranho, pode fazer? Diga aí. Bom, primeiro fazer o da Bozano, né? É. Só a linha Bozano me garante um barbear profissional. Fenomenal. Fenomenal. Ia confundir. É? Só isso daí mesmo e. Obrigado pela... Ô, velhinho. Pelo programa. Só que você vai devolver outro dia. E, ó, okay. E tem um desafio pra você. Nós vamos te dar um baita prêmio se você conseguir ensinar o Mota. Nós vamos te dar um prazo legal. Você tem 18 anos pra ensinar o Mota. 18? 18 anos. Bastante tempo, hein? Aí é não bom. Dá, não. Hã? Não dá. É pouco? Pouco. O Mota até hoje ele fala, Sombra, acabei. Ô Benja, olha no Twitter que um ouvinte mandou, falou, meu, em 40 anos ele não aprendeu a falar, velho. Vai aprender a jogar xadrez de uma semana. Então é um desafio, hein? Alguém trouxe a foto do Mota antes de 2007 no Morumbi, ó.

Energia. Back to the music. Energia. Energia 97. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O vinho da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Night Sessions. Sessions. Music selector. let the joy begin. Crazy how it feels good, like a sin. Listen to my rhythm now, feel within. Let your body move.